Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Praise the Sun, ouvintes do Magicando, está começando sua dose quinzenal de capirotagem. E hoje teremos muitos convidados especiais para falar de uma obra que promete. Nossa! Ser muito criativo, boa. Né? Porque hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre Prometeia, a epopeia épica de Sir Alan Moore, que a gente prometeu tem muito tempo. Um dos convidados está aqui para a gente fazer isso, como vocês não estão em áudio, vocês não sabem ainda quem é. Quatro anos. Será que quatro anos? Foi a minha primeira gravação com, acho que do Mundo Freak, foi com o Débio. E faz quatro anos que eu tô no Mundo Freak, então faz quatro anos que a gente falou que ia gravar essa porra desse programa. É, exatamente. E não gravou até agora. É, comigo é assim, comigo tem que ser com bastante planejamento. Se quer gravar daqui a 10 anos, você avisa agora. Mas prometer tem que cumprir. Tá bom, então temos aqui ele e Marcos Keller. Oi! Eu sinceramente, eu já tô chegando no ponto que eu não tô aguentando mais ver falar de Prometeia. Então, eu por causa do mestrado e tal, que eu estudo essa porra, tá chegando aquele ponto que você começa a ficar com... Ai, meu Deus, né? Um medinho. Tem uma edição que eu já não quero mais nem abrir, assim, saca? Que é a edição que eu trabalho, eu já falo, puta, tem que ficar uns 5 anos sem olhar pra ela. Sim. Temos aqui ele também, Vinícius Ferreira. Alan Moore é melhor do que New Game. Já começou. É, temos aqui ela também, Juliana Pozzolacqua. Depois que eu li Prometeia, eu entendi por que o Keller tá aparecendo cada vez com mais trancinhas. Cada vez você perfeita. É um dread aqui, um dread acolá. Quando toma a cabeça toda, ele vai aparecer vestido inteiro. Tô virando. Ele é a próxima Prometeia. Ele, porque ele tá estudando isso aí, ele é a próxima. Eu pensei que você fosse falar. Agora eu entendo porque cada vez mais o Keller tá parecendo um mendigo. Quando ele terminar o mestrado, ele vai estar embaixo do meu cão. Não, amigo. E tá perto, cara, hein? Ele tá se transformando perto, na Prometeia mesmo. Eu acho que eu vou defender o mestrado vestido, hein? De cosplay, hein? Fala, duvida. Duvido, Keller. Duvido que seja aquela da Segunda Guerra ainda. Não, da Primeira. Aí, vai ficar bem bonito. E temos aquela também, Lívia Andrade. Eu não sei se eu entendi Prometeia. E se você acha que você entendeu, provavelmente você não entendeu nada. Temos aquele também, nosso queridíssimo Rodrigo Grolla. Prometi que ia acontecer esse programa. Tá bom. Caraca, vocês estão demais hoje. E temos aqui, olha só, estreando no Magicando, queridíssimo Marcelo Del Débio, dê seu oi aí pro pessoal. Tudo bom, Andrei? Obrigadão pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Marcelo, você lembra da nossa primeira gravação? Um Maczinho zoadinho. Né? Agora a gente tá com equipamento mais ou menos. Eu tava vendo aqui, ficou tudo tecnológico e tal. Pô, então, quatro anos, não, mas cara, até hoje, a galera, praticamente toda semana, tem gente do Mundo Freak que assistiu ou de hermetismo ou de astrologia e tal, e me manda e-mail ou escreve pro projeto lá da hospitalaria e tal. É bastante gente mesmo. Toda muito semana tem e-mail, tem gente entrando em contato. Agora espero que agora vão te encher o saco do Prometeia. Ai, eu vi esse macaco. Ah, não, eles vão encher o saco do Keller. Chegou pra fora. Se bem que, assim, quando o Grolla falou que, vamos gravar o Prometeia e tal, a gente tinha conversado, eu fiz as anotações no papel. Então, porque tem tanta referência de arte dentro, eu falei assim, quantas horas vai ter de programa? Porque o Alan Moore não brinca em serviço. Então, ele coloca cada quadrinho, ele vira e fala assim, como eu vou sacanear e eu vou colocar 50 livros na referência daqui. E aí ele pega e coloca 50 livros na porra da referência. Sim. Dentro do quadrinho. É a primeira vez que ele vem no Magicando, porque ele está super organizado, tem folhas e mais folhas aqui de anotação, e tem pauta. Preparação, coitado, né? Coitado. É que quando o Andrei foi, a primeira vez que a gente falou com ele, ele veio com pautas e todo mundo de coisa, era tudo Acabou. Certinho, tudo organizado. Eu falei, puta, não vou passar vergonha, aquilo, né? Aquilo ali lá era Mundo Freak. Mundo Freak meu ainda amigo. É assim, Marcelo. O Magicando aqui, dedo no cu e gritaria. Aí você faz as pautas, é organizado sim. Exato, por isso que é dedo no cu e gritaria, exatamente por causa disso. Mundo Freak... posso já deixar um protesto aqui? Eu acho que você tem que encher o saco de alguém. tem que encher o saco da Panini, porque tá esgotado esse, o Prometeia, e eles já levaram 2 anos pra lançar o volume 2, e esgotou, e agora o Neko tá procurando e querendo pagar o olho da cara. Acho que, bota uma pressão aí, galera, pros caras. Vamos conversar comigo aqui, que eu vendo, não sei problema. Você quer pagar quanto pro Prometeia? Então é isso, vamos falar bastante sobre quadrinhos e ocultismo e hermetismo, e toda essa coisa legal, logo depois do Jacadiz a gente já volta. E chegamos aqui nos comentários do Magicando. Pra você que não escutou o episódio passado, gostaria de lembrar pra vocês que a promessa do Magicando semanal está de pé, tá bom, galera? Então, se a gente conseguir aumentar os nossos apoios com, cara, um mínimo de R$4, como se fosse uma pequena mensalidade de ajuda, né? A gente vai conseguir desbloquear essa meta de fazer o Magicando ser semanal. Então, se você pode, é claro, né? A gente entende também que a gente vive uma situação super complicada, mas é apenas um cafezinho do mês. Hoje em dia, uma passagem de ônibus é só uma de ida que você que paga. Então, eu sei que você se desloca bem mais. Caso você queira ou possa ajudar, você entra lá no apoia.se/confidencial, os links aí no post desse episódio. Gostaria de falar também que em breve teremos também coisa nova saindo do feed. É isso mesmo, galera. Muito em breve, e eu vou revelar isso primeiro pros apoiadores e depois pra vocês. E se os apoiadores acham que esse segredo já foi revelado, que a gente fez outro anúncio essa semana ainda de algo que também vai sair no feed, talvez. A gente tá discutindo ainda se o que vai sair no feed ou não, se vai ter um novo feed, mas uma coisa super legal. Essa é ainda outra coisa, cara. Eu não vou falar porque parece que eu tô falando em código aqui e se eu continuar falando eu vou revelar, então vou calar a boca. Bem, várias notícias pra caso vocês estejam acompanhando. Pra quem não sabe, a Penumbra, em 2018, ela arrasou e ela está lançando aí o selo Ignis, um selo de ficção da Penumbra Livros. O primeiro livro não é o Calciferon, o Martelo das Feiticeiras, mas a Antologia Mitografias, volume 1, Mitos Modernos. Tá rolando pré-venda lá no site da Penumbra. Esse livro é uma antologia de contos organizada lá pela galera do Mitografias. Pra quem não sabe, tem um podcast lá do Papo Lendário, onde 14 autores revisitam as narrativas ancestrais em cenários atuais e futuros, trazendo mitos que são ao mesmo tempo rastros do passado, marcas do presente e indícios do futuro. Galera, o livro foi sensacional e mal foi lançado fisicamente e ele já ganhou prêmio, galera. É isso mesmo. Esse livro, ele venceu o prêmio Leblanc de melhor antologia de ficção, fantasia e terror do país. Cara, no ano foi o melhor livro que lançou. Galera, vocês têm que conferir. Pra você que curte mitologia pra caramba, gosta de ficção científica, de fantasia, vai ter conto, 14 contos aí pra você. A capa ficou maravilhosa. E olha, ó, que... Poxa, eu sou bastante crítico com capa de livro, né? Tem tantos livros por aí com capas horrorosas. E, cara, ficou tudo, tá um show de bola, tá um projetíssimo maravilhoso. Vai lá, pré-venda, da maneira como vocês sabem que a Penumbra faz. Falando em pré-venda, última chamada pra aproveitar a pré-venda de Cabala, Clifote e Magia Goética. Vai até esse domingo, dia 11 de novembro. Então, galera, você que tá escutando na semana de lançamento, é a última semana pra você garantir o seu, esse domingo, dia 11 de novembro. E se você já comprou essa pré-venda e estava esperando para retirar em mãos no evento com o autor, e se você segue as mídias sociais da Penumbra, já tá sabendo que deu ruim no evento com o Dr. Carlson por motivos de saúde. As pessoas que compraram o ingresso, caso você seja uma delas, estão recebendo instruções para serem ressarcidas integralmente do dinheiro, tá bom, galera? Sem problema, sem nada, eu sei que muita gente estava planejando, então fiquem bastante tranquilos. Se não entrar em contato com você ainda, vai lá nas redes sociais da Penumbra Livros e fala lá com eles que todo o dinheiro ele tá sendo voltado integralmente para todos vocês. Ou então, entre em contato com @penumbralivros.com. Porém, se você ainda quer pegar o seu livro em mãos e gastar um dedinho de prosa com o senhor e a senhora Penumbra, ainda tem chance. E não apenas ele. Eu vou estar lá, não vou garantir todos os outros magicando, que eu não sei o que eles vão fazer no sábado, mas sábado vai estar pelo menos uma galera lá do Magicando, alguma, né? Nem que seja o Vinícius Alves e eu, né? Nesse evento super legal aí, se você quiser pegar o livro, porque a Penumbra estará em companhia do O Carnívoro, no House of Food, sábado, dia 10 de novembro. Pra quem não conhece, o carnívoro, né, vai estar nessa House of Food, que é como se fosse um co-work de comida, pelo que eu entendi, né? É, no qual eles fazem hambúrgueres artesanais. Os livros de capirotagem fica por conta da Penumbra. Uma ótima combinação. O link vai estar aí no post pra você. Então, ó, galera, marca aí no seu calendário. Esse sábado agora, sexta não tem mais evento, não foi cancelado. O Dr. Carlson, ele passou mal, teve um problema de saúde sério. No sábado vai ter esse evento em que você pode pegar o livro em mãos aqui em São Paulo. Então dá uma olhada no link, sábado dia 10. E dia 11 é o último dia da pré-venda do livro. Então, galera, se garanta que vai ser show de bola. É isso, o recadinho foi longo dessa vez, mas prometo que vai valer a pena ter ficado até aqui, porque o podcast sobre Prometeia com Préia. Vamos lá escutar. Salve, salve a música. Alan Moore, né, gente? O que, que dá pra falar? É igual aqueles scraps de Orkut. Mal conheço, já considero pacas. Tinha uns clichês desde que já começavam. Testimonial. É, testimonial que tu manda pra pessoa. Alan Moore, ele tá aí, né? Porra, e faz tempo, hein? Desde os tempos mais primórdios. Desde os tempos mais primórdios. Qual Alan Moore a gente tá falando, né? Porque cada história tem um Alan Moore, né, cara? Cada quadrinho é um Alan Moore. Que nem porra. A Prometeia, né? Que nem a Prometeia. O tempo vai passando, vai trocando o Alan Moore. Porque o cara, tipo, se você pegar o Alan Moore do V de Vingança, não é o Alan Moore do Prometeia, que não é o Alan Moore do... Pô, você acha mesmo, cara? Eu acho bem... similar, cara. Acho pra caralho. Acho é mesmo? Caralho. Similar não é, não. Você vê o 2000 AD, era uma outra pessoa. Obviamente, o Alan Moore jovem olharia... O Alan Moore velho olharia pro Alan Moore jovem e falava assim... Não, mas o V de Vingança... Não, quando que saiu o V de Vingança? O Alan Moore, o Alan Moore velho ia olhar pro Alan Moore jovem e falar: sai do meu quintal, moleque. Na hora, na hora. Quando saiu o V de Vingança? Você lembra? Década de 80, né? 80 e muito, né, eu acho. Não, acho que 80 e pouco. V de Vingança é o fim de 80. Ele começa primeiro o Watchmen e aí arregaça. E aí, pô, Watchmen. Que aí ele já odiava os quadrinhos americanos e aí ele detona os heróis. É, né? Aí ele lança o V em seguida pra zoar lá com o fascismo, com a Thatcher, com toda a parte britânica. E aí ele já começa a tretar com a DC. Sim, com a Marvel. Sim. É, tanto que a década de 90, no década de 90 ele já é fora praticamente, por isso que ele funda, é America's Best Comics. Só que America's Best Comics fica em Londres. Fica em Northampton, né? Fica na Inglaterra. É o melhor quadrinho das... É uma ironia sensacional. Ele é muito filho da puta. No cu da Inglaterra, né? Ele fala isso. É, Northampton é uma cidadezinha. Eu morei em Southampton. Então lá, tipo, não tem grandes coisas pra fazer, assim. É uma cidadezinha que separa... Sabe aquelas cidades do Doctor Who que os monstros invadem? É isso. Ninguém se importa, não tem, né? Muita coisa lá na cidade, né? Cardiff, essas paradas. O Doctor Who é filmado em Cardiff durante várias temporadas lá. Tu olha que tipo, é tipo o Canadá de Hollywood, né? Não é? A Cardiff nem é da Inglaterra. Então, porque são o quê? São 10 anos, mais ou menos. E ele ainda tinha feito antes desse aqui, ele... Eu anotei aqui pra trazer, né? Até o Monstro do Pântano, Lost Girls e depois o Prometeu. Eu acho que o principal ponto da gente falar do Alan Moore é quando aos 40 anos dele, né? É. Ele levanta da cama, olha pro mundo e fala assim: vou me declarar publicamente um mago. Ao invés de... A frase dele, se eu não me engano, é: ao invés de ficar bobo alegre com uma crise da meia-idade, onde eu quero ser jovem, vou aprender a surfar, andar de skate, eu resolvi me declarar publicamente um mago. E como ele era o Alan Moore, ninguém ia tirar sarro dele. É, não sei que falasse que a Cleópatra, todo mundo tava de boa, né? Tipo, suave, ah, beleza. Suave. É, bem... Ele não era capaz de conquistar um reinado. É, pra quem não sabe, né? Pra quem é muito de fora de quadrinhos, é que aqui tá um bando de nerd velho rabugento. Mas pra você que tá de fora do âmbito de quadrinhos, né? O Alan Moore, ele talvez seja ocidentalmente, acho que é certo a gente falar que ele talvez seja o maior quadrinista de todos os tempos, né? Considerado. Ele é, de longe. Cuidado, porque tem gente que não é. Eu tenho as minhas preferências, mas aí, ó, beijo, Grisa. Ah, não, peraí. O Grisa ouviu isso, não. Ele já teve um atacardinho. Vamos tirar isso da sala? Eu posso até concordar com o Grisa, mas aí seriam duas pessoas falando merda. Então eu prefiro não. Vamos tirar o elefante da sala. Vamos tirar o elefante da sala. O Alan Moore é o maior quadrinista de todos os tempos. Depois disso vem o Will Eisner. Aí vem uma galera. E aí, em algum lugar ali, tá o Grant Morrison, que é muito bom e é genial, mas não é. Não é muito bom, chega nem. E tem a outra parte, que é essa declaração dele e como ele começa aos poucos a colocar o tema de magia cada vez mais nos quadrinhos dele. O Alan Moore, aí você pode comparar ele com o Neil Gaiman, que tem o Sandman. Mas aí que tá, pelo meu ponto de vista, você pega o Neil Gaiman, ele é um fabulista. Então ele pega, ele lê pra caralho, ele estuda pra caralho. Ele conta, aí ele conta no Sandman e ele pega todas as lendas e todas as mitologias, aí ele coloca. E aí o cara pesquisa, tipo, uma biblioteca inteira pra escrever 4 páginas. Eu gosto disso. Você é a primeira pessoa com que me convence o fato de Alan Moore ser melhor do que o Neil Gaiman. Eles estão o mesmo estilo, mas é porque eles são amiguinhos. Eles começaram juntos. Mesma escola. Então o cara pega. Só que o Alan Moore faz isso pra tudo. Então você vai ver Top Ten, o cara pega todos os gibis que já existiram na história da humanidade e aí ele faz a referência do cara no quadrinho, que ele tá atravessando a rua e tem um desgraçado do outro lado pra pegar o metrô que tá com uma capa, um chapéu e uma cueca amarela. E aí você vai olhar e alguém descobre, porque ele não conta pra ninguém, que o cara de chapéu e cueca amarela é o Capitão Kidd de 1948, que saiu na Alemanha não sei o que lá. Então, tipo, ele põe, enfia essas referências. E a Liga Extraordinária tem isso, o Neonomicon tem isso, todos os quadrinhos do Alan Moore tem isso, praticamente. O Liga Extraordinária Century é basicamente isso. É absurdo. E acho que um dos poucos que ele revelou tal foi o From Hell, que é 1/3 de livro, 2/3 de anotação. Então o cara começa aqui, isso aqui aconteceu, tal. Nesse quadrinho temos que nesse dia tem uma carta que diz que o Homem-Elefante ia estar exposto no museu, e entre a lista de convidados que você achou no museu, tal, tem esse celebridades, e esse cara ainda não era uma celebridade. Aí você vai olhar no quadrinho, tem um moleque desenhado lá. Aí você fala assim, pô, esse moleque é, sei lá eu, Albert Einstein. E aí ele vai enfiando essas coisas no meio. Então isso é do caralho, mas é o estilo dele. Mas eu acho bizarro, Débio, é o seguinte, se você pensa que uma pessoa que já era, diria, obcecada por fazer esse tipo de coisa em quadrinho, na hora que ele vai colocar magia... Ah não, ele extrapolou. Somando com isso, o negócio vai pra outros níveis de maluquice. É que aí ele teve uma técnica também, que o Prometeu ele tem níveis de leituras, né? Você pode pegar e você ler uma história baseada no Pulp, aí você pode ler uma aventura bizarra de LSD, você pode ler uma aventura com referências cabalísticas, você pode ler uma aventura com referência à história da arte, você pode ler, tipo, camadas, assim, são layers, né? Eu não terminei de ler o volume 2 ainda, eu tô lendo como um LSD cabalístico. Eu acho que, inclusive, devia vir uma cartela colada no negócio. Ou pelo menos um lamba aqui, você pode ser um dos 23 premiados. Já fica legal. Eu lembrei do detalhe que eu ia falar, é que você tem um outro aspecto da história do Alan Moore que tá no Prometeia, que durante muito tempo ele focou no pessimismo da parada, né? Tem até um trampo bem legal de um brother, que eu não vou lembrar agora o nome, mas é um trampo acadêmico também, chama Hellblazer e Os Infernos de John Constantine, assim, é um trabalho acadêmico que saiu pela PUC recentemente, e ele analisa uma coisa que ele chamou de terror social, que é aquela coisa que ele faz com a Thatcher, com a sombra dos anos 80, né, tinha aquela parada ainda do fascismo, tinha a União Soviética no auge ainda, o relatório Khrushchev lá denunciando os crimes do Stalin ainda tava reverberando no Ocidente, então tinha aquela coisa muito pesada ainda no ar da coisa, né? Então, tipo, o capitalismo tava mostrando que era terrível, o comunismo mostrou que era terrível, então fudeu, não há esperança. Tá todo mundo meio pessimista, né? Total pessimismo, isso é. E ele reflete isso nos quadrinhos, acho que o Watchmen é isso, e aí depois conta-se, né, carta do Alan Moore e outras coisas, que ele tinha um plano de pegar o Capitão Marvel, atual Shazam, né, e fazer uma história mega tipo o Superman All-Star, sabe? Que é uma história toda solar, toda alegre, esperançosa, assim, com detalhes mais puxados pra esperança como tema. Uhum. E ele não faz isso porque ele rompe com as grandes editoras. Mas ele não fez isso no Miracle Man? Ele faz no Miracle Man, ele ainda tava pessimista, não. O Miracle Man tem aquela cena muito louca do Alan Moore faz, que é um parto. Ele pede pra desenhar um parto. Tem um parto na página de quadrinho, assim, acontecendo. Com todos os detalhes possíveis de um parto. Então foi uma coisa muito forte no período. E aí, no Tom Strong é onde ele começa a puxar isso. Que ele fala, não, vamos fazer a revista Pulp, aquele negócio da aventura, né? Tom Strong, ele é tipo um Doc Savage das revistas Pulp. Sim. Então ele quer fazer aquela coisa de, não, vamos, a tecnologia que é pro bem da humanidade. Meio positivista, talvez? Cara, também, que é o século XIX, né? Eu acho muito bizarro. Ordem e progresso. A ideia de positivista, tava conversando com a minha irmã mais nova, o entendimento que ela tem de positivista é de, tipo, uma pessoa com pensamento positivo. Então, caralho, cuidado. No período era isso. Cuidado com vocês lá num positivismo desse aí. Uh-huh. O pessoal pode entender errado. Ah, não, sim, sim. Não, não, beleza. Mas assim, eu acho que é muito interessante a gente falar aqui. Explicar o Alan Moore. Alan Moore é esse cara que ele é muito bom, ele é considerado genial por muita gente. Década de 80 talvez tenha sido o auge dele dentro dos quadrinhos. Década de 90 ele rompe com a grande indústria. E o Prometeia, ele é colocado dentro desse contexto em que ele já rompeu com a grande indústria. Ele é convencido por uns amigos deles que montaram uma empresa. Depois isso vai dar merda, né? Mas no momento ele fez o Prometeia pra esse estúdio, né? Com esses Wildstorm, se não me engano. Wildstorm e tal. Depois a DC compra o Wildstorm e aí fudeu e tem Prometeia no universo DC. E vai ter agora. É, fudeu. É. Sério? Vai. Já tem, já vai apareceu. Vai ter o Sandman branco, histórias do Sandman branco agora, o Daniel. O Daniel? Como linha da DC e Prometeia na linha normal da DC. Ah, Jesus, vai amado. Tomar no... Caralho. É, Dr. Manhattan. Chegou before Watchmen. E não agora, não o Novo 52 não. Dá bloco no Facebook. Tem o Constantine positivo. É, o Novo 52... Tem o Constantine positivo na América. Eles estão com a história de que o Novo 52, por exemplo, é o universo criado pelo Dr. Manhattan. Manhattan, né? Tava, não sei se deu isso, se continuou. É, tinha essa teoria. Beijo, porque, como é. Que pode. Enfim, né? Mas tretas de indústria. Isso aí é problema deles e problema da Lamu. Lamu foi otário. Foi otário, vendeu pra editar mais de porra e aí se fudeu. Otário nada, tá com uma carteira cheia de dinheiro. Ah, mas ele virou, ele tá reclamando. Então se ele tá reclamando, ele não tá bem. Ele não precisa de dinheiro, cara. É, ele reclamar, não viaja. Reclamar, ele só compra livro. Reclamar é um hobby, gente. E anel. O cara pode ver, o cara compra livro e anel. Vocês estão com invejinha. Vocês queriam usar púrpura na rua e ninguém reclamar. A púrpura dele, chique. Só duas pessoas podem usar púrpura, o Alan Moore e o Django. E Django o Livre. Também, pode ser. Então, pouquíssimas pessoas estão liberadas a usar púrpura na rua. Vamos lá, então a gente tem Prometeia, né? Cara, vou perguntar diretamente pro Marcos, porque... Marcos. Quem é Marcos? O Keller. Que eu não sei se o Dedé pode colocar, mas qual foi o objetivo do Alan Moore fazer o Prometeia? Ah, eu quero foder com a mente dos jovens. Parabéns, com muito hermetismo. No começo, mas... não. Pode a explicação chama. Dele é que ela pediu para nascer. Ela ficou... E aí ele sentiu que ele precisava colocar. E como ele tava nessa pegada da magia e tal, ele falou assim, quer saber? Vamos fazer a coisa bem feita. Entendi. Aí ele sentou. Tanto que ele é inteirinho planejado, né? Ele não é como, por exemplo, o Sandman que o game vai escrevendo. Uhum. Isso aqui são 32 fascículos, que são os 32 caminhos e esferas da árvore. Sim. Então cada um deles, eles têm o desenho. Primeiro você passa os quatro elementos. Então o cara projetou a obra inteira. Sim. E eu acho que essa não é a obra mais complexa dele, assim. De quadrinhos. É uma que nunca foi publicada, na verdade. Chama Big Numbers. Ah, sei ok. Se isso, isso que eu ia perguntar. Isso, pelo amor de Deus, é o quê? Eu vi um pedaço do roteiro que era um negócio, assim, ignorante, que tinha não sei quantos personagens e eles se trocavam. Era um shopping center gigante que ia entrar numa cidadezinha minúscula da Inglaterra e as reverberações. E o negócio era tão complicado que o Bill Sienkiewicz olhou assim e falou, fudeu, não vai ter. E aí deu um monte de treta, um monte de coisa e ele não fez. Mas ele já tava experimentando. Então, eu acho que depois do Prometeia vem o Voz do Fogo, e depois o cara fala, ah, foda-se quadrinhos. E aí o cara faz Jerusalém, que é uma obra-prima da quarta dimensão. É, Jerusalém é uma parada que vai ser estudada como literatura na Inglaterra pelos por próximos tipo 500 Ulisses, anos. Né? Tipo Ulisses, do James Joyce. Sim, sim. E eu acho que é legal, porque isso vai muito da cara do Alan Moore. Eu acho que eu tava vendo aquele Mindscape of Alan Moore, que é um documentário que... biográfico da vida dele. Link no post. Eu não lembro se foi aí que eu vi, talvez não, mas eu lembro que eu tava vendo uma entrevista, alguma coisa, que foi aquela coisa do, que ele fala, logo na juventude dele, ah, cara, você que tem essa coisa do artista e tal, por que você não vai pra uma arte melhor, tô fazendo coelhinhos voadores, assim, por exemplo, a literatura, assim, alta literatura, por que você não vai pra... E ele responde algo como, ah, cara, isso aí já, você já tem as pessoas que já comandam isso, que já são muito boas, o caminho já tá percorrido, eu quero fazer com algo que ainda não tá. Que no caso eram os quadrinhos, né? Deixa eu acrescentar uma coisa, que o Neil Gaiman é quase um discípulo do Alan Moore. E conta-se, hoje a Karen Berger, né, que é a editora que descobriu o Alan Moore e descobriu o Neil Gaiman e descobriu o Grant Morrison, contou recentemente numa entrevista que o Grant Morrison e o Alan Moore são brother. Ela falou na entrevista ainda. Ah, eu vi isso. Você viu, né? E ela falou, aí depois você não sabe se a Karen Berger tá de zoeira, porque ela também é uma filha da puta, ou se é uma brincadeira, porque tem a fala da Karen Berger falando assim, ah, então, o Alan Moore que me indicou o Grant Morrison. Falou assim, olha esse garoto tem potencial. E aí eles ficam fingindo essa briga faz anos. No Mindscape, no documentário, comentários, se não me engano, o próprio Alan Moore fala isso. Que ele falou, ah, passa isso aí pra esse cara aqui, ó, que ele é bonzinho. Ele segura. É do rolê. Peraí, você começou falando que o Neil Gaiman e o Alan Moore são brothers. Na verdade, o Grant e o Alan Moore não, são não, o Neil Gaiman também. O Neil Gaiman é padrinho de casamento. Não, mas é o que todo mundo acha que o Alan Moore tem uma birra fodida com o Grant. Então, aí esse papo da Karen Berger na entrevista jogou mais lenha na fogueira, né? Porque nenhum dos dois falaram sobre isso, os dois continuam se xingando publicamente, e é isso aí, e tudo bem. Eles se xingam bem, você pega o rap e... Tem agora na Netflix, total. Quem não quiser ler o quadrinho, pô, o vilão é o Alan Moore, é o velho doido barbudo com um sock puppet de cobrinha na mão. Sim, loucaço. Então, loucaço. Sério? De tudo. É. E aí o cara vira e fala assim, você deve ser uma pessoa muito triste, porque ninguém te dá atenção, a sua cobrinha. Ela alopra mesmo, assim, num nível muito ruim. Eu e a Lívia juntamos pra ver Happy, a gente viu 5 minutos, a Lívia falou, não tenho cabeça pra ver isso. Eu tava bêbada, Em minha defesa, devo dizer que eu não estava dentro das condições normais de temperatura e pressão. Como é que chama isso aí? Happy. Tá no Netflix. E só pra voltar à parte histórica, né? Quando o Alan Moore propôs o Prometeia, era pra ser mais uma heroína dentro do mundo do Tom Strong. Era a Mulher Maravilha dele. Era, pra ser uma Mulher Maravilha dele e tal. Só que ele queria uma Mulher Maravilha baseada na imaginação. E aí, durante o percurso, ele falou assim, cara, eu já queria botar as 32 esferas. Ele falou, eu tenho que falar de magia pra caralho nisso. E aí foi onde ele colocou. Era pra ser baseado nas heroínas pulp também, tem uma coisa tal. Ele disse até que parte do design era baseado no design de duas minas que faziam vários desenhos de pin-up. Uhum. Sim, é bem dá período, pra perceber a do referência. Do pulp, assim, sim. Né? E aí ele disse que sentiu a necessidade de fazer isso, que Prometeia queria nascer, né? Ele queria que escrevesse sobre isso. Sim, e reverbera na história, né? Então talvez aí a gente tenha a primeira quarta parede, né? Sobre o que é Prometeia, porque uma das coisas que é muito interessante, depois de muito tempo que Prometeia, eu não fazia ideia do que era. E aí eu comecei a ler e aí eu peguei, e eu acho que isso é interessante porque é muito fácil pegar a ideia do que é Prometeia de início, uma ideia muito rasa, né? Não é uma ideia complexa. Porque realmente, como vocês falaram, né? Tem muito dessa coisa do pulp, e o pulp é fácil de entender, né? Tirando o Lovecraft, geralmente são aquelas aventurinhas naturalmente mais rasas, mais aventurescas, só que aqui você vai desdobrar em coisas muito mais complexas, né? Because Alan Moore. Lovecraft também é raso e aventureiro. Conan era raso e aventureiro. Sim, bons exemplos, sim, claro. É. Eles eram tudo brothers também. Sim, tudo brothers. É, acho que é por isso que também que as histórias acabavam sendo também um pouco parecidas também, né? Um estilão da época que era todo mundo brother, né? Era o tipo de literatura e o pessoal aderia aquilo ali e era pra vender, na real, né? Sim, sim. E a gente tem essa super heroína que se chama Prometeia. Porque a Prometeia não começa aparecendo, então você vai começar a explicar o enredo do Prometeia, começa com a Sophie Banks, né? Que ela tem que fazer o TCC de jornalismo. TCC de jornalismo. Igual uns e outros que eu conheço que estão fazendo mestrado. Aí, cara, será que eu vou virar Prometeia mesmo? Tô achando da hora isso, hein? Ué, mas que eu porra, te disse? Um show de drag... Então, um show de drag vestido de Prometeia. Eu acho que você tinha que ir vestido de drag... Se Prometeia. O professor não entender a sacada, você fala assim, você não está apto para me julgar. Você vai na CCXP? Eu não vou. Mas não tem que entender nada, não. Tá isso aí. Mas você sabe o que eu pensei, falando em CCXP, num cosplay de Prometeia de todas juntas, andando juntas. Caralho, bicho. Eu seria a última que é a Margordinha e tal, aí eu vou lá. Então, mas teve até uma Prometeia que, enfim, a gente já vai explicar isso, mas tem a Prometeia que foi até homem, né? Tem. Prometeia sim, homem. Tem. E só para constar. Penúltima, se não me engano. É a Sophie Banks, né, que ela tá pesquisando isso, e ela acha engraçado porque ela percebe que o nome Prometeia, ela vai e volta na história. Primeiro ela aparece como umas tiras de jornal, aí depois ela aparece num poema antigo, aí descobre num livro não sei de onde. Fábulas. Fadas. É de conto de fada, e fala que vai e volta, tipo, em contextos absurdos e bizarros e diversos. Então, tipo, em vários locais. Cada hora é ligeiramente diferente, né? E cada hora é ligeiramente diferente. E é como se, como qualquer ideia faz, né, ela vai sedimentando ao longo do tempo. Tanto é que a primeira Prometeia, que conta na história também, uma menina, que ela é protegida por Thoth e Hermes a pedido do pai dela, que era um hermetista no período da caça ao... Não, do Antigo Egito. Não é Antigo Egito, não. É 411. 411, já não é mais antigo. Já era a ascensão cristã. Ascensão cristã, tava começando a caçar os dissidentes, tinham tocado fogo em Alexandria já, e sim, foi os cristãos, tocou fogo nessa porra. Por isso que palavras de Lucas Pessoa, que pessoas não gostaram, né? Quem tem medo de conhecimento é cristão. E a cena é linda, né? Quando aparece Tot Hermes pra ela. Porra, do caralho. É, eu fiquei um tempão naquela página. De... Ah, eles carregam ela, né? Ela meio que... Ele entra em matéria, né? Entra em matéria encarnada, né? É o Yezod, né? O Yezod próximo. E a primeira explosão de... Porque assim, é uma obra que ela é muito hermética. Então a gente tá lidando com esse conceito, por exemplo... que literalmente, que Hermes e Tot serão mais ou menos a mesma deidade, né? Tanto que eu achei... Foi uma coisa de explodir cabeça, que a forma como eles estão desenhados é como se eles estivessem utilizando o mesmo corpo ou alguma coisa parecida, né? Parece um gêmeo siameses, assim, tipo, saindo. É bonito. Sim, isso é bem legal, né? E aí a gente tem a primeira Prometeia, né, no caso. E aí você vê que a Prometeia, ela se desenvolve sedimentando ideias. Então, começou com uma menina. Aí é uma menina ligada à imaginação, porque foi pra lá. Aí a próxima, sei lá, é uma menina ligada à imaginação que tinha acesso às fadas. E aí a outra foi uma menina ligada à imaginação que tinha uma coisa superior, heroína, porque lutava na guerra. E ela vai sedimentando até gerar na Sophie, onde ela cria amadurecimento, né, na figura da Sophia, né? E a Sophia é a primeira que resolve estudar magia. E eu acho que é isso que ajuda ela na formação da Prometeia. Entendi. No cenário ainda tem 1999, que era a véspera do Year 2K, que era o Apocalipse. Então eu não sei qual que é a idade média do seu ouvinte, mas aí na virada dos antigos anos de 1999 para o 2000, a gente século passado, a galera tava tudo desesperada, porque achavam que o mundo ia acabar, porque a hora que virasse ia ter um negócio chamado Bug do Milênio, que hoje a gente olha pra trás e fala, que bando idiota, de imbecil. Cara, mas a pessoa, a gente só seguinte. Acha que é um bando de imbecil, porque as pessoas se precaviram tanto Que não aconteceu nada. É da risada, mas porque ia acontecer. Os caras tinham muito medo, porque qual que era a pegada? Como os computadores eram uma bosta, a galera não fazia 1999, eles faziam só tipo 99, pra economizar bytes. E aí eles achavam que a hora que virasse pro 2000, ia fuder todos os documentos, porque ninguém ia saber que ia ficar 2001. Bancos, hospitais. Ia virar 01, e aí ia ferrar ia cair a conta avião de banco. Que tava voando. Cair avião. É, armas nucleares iam ficar descontroladas. O seu cadastro no banco, no cartão de crédito, ia virar que você ia ter 100 anos, e aí você ia estar morto, né? Então era um caos total. E ia ser o fim do mundo, o apocalipse. Então isso também tem a ver com o Prometeia. Sim, sim. O cara, essa época, acho que foi a primeira vez que eu vi um meme na vida. Era o bug do Mileno, que era um barbudo assim, um rasta, que era o Mileno, e ele tinha um bug e ele falava, vendo ou troco por maconha. E era distribuído por e-mail, porque não existia rede social ainda. Ai, meu Deus. Se vocês acharem, por favor, tragam pra nós. Procurem pelo bug do Mileno. Você viu isso? Eu não conhecia, achei maravilhoso. Não, mas é muito interessante porque a história, ela começa em 1999, só que não o nosso 1999. Isso é uma coisa importante pra falar. É o 1999 de uma terra que se desenvolveu conforme a tecnologia dos mundos pulp, né? Então, tipo, tem disco... É o neofuturismo. Hoje é um retrofuturismo. Retrofuturismo. Que tem uns disco voador, né? Foi escrito quando? 92? Não, no período. 99. Foi escrito em 99. Foi escrito novo. Que as pessoas eram curadas dentro de cápsulas e faziam clone carne, tipo, umas coisas que eram... Né, que retomam mesmo esse lado. Ele vai colocando isso durante a narrativa. Então, sempre que tem a Sophie Banks, ela tá passeando e pra variar nos cantos tem lá os outdoors brilhantes, os carros voador. Um monte de coisinha acontecendo no background dos quadrinhos, né? É muito bizarro, assim. Se alguém chegar pra você e contar a história da Prometeia, você vai estar perdendo... 90% das coisas. Porque o que está acontecendo em torno, o que está só no desenho, é o que faz o universo muito mais rico e é o que dá todos os easter eggs que o Alan Moore tanto ama. E tipo o filme do Peter Sellers. Ainda mexe nos painéis, não é nem... O quadrinho é cheio de coisa e a narrativa do painel entre os quadrinhos também é usada. Aí tem... Whipping Gorilla espalhado pra tudo quanto é canto. Tudo que é telado, nada mais atual do que aquela porra. O Homem Macaco. Não, mas aquele é a versão, cara, aquela versão bizarra do Homem Macaco. Será que o Homem Macaco Caco veio daí. Olha lá. E deixa eu só... Mas ele tem alma e coração. Ele tem muito coração. Até demais, inclusive. Gente, rapidamente, o Prometeia, no presente momento em que a gente está gravando, ele está indisponível para comprar. Então, na Amazon, você encontra pela bagatela de R$800 um usado. CBR! Então, baixa essa porra, que é magicano. Baixa essa porra aí. Lembra que a gente falou sobre PDF, né? Tem aqui dois donos de editora na mesa. E falando, cara, se o negócio não tá disponível, o dono da editora não quer ganhar dinheiro, baixa o PDF. Essa é a minha opinião. E outro que não é PDF, é CBR. Vamos lá, gente. Então a gente começa com essa narrativa de Egito, né? Vamos colocar aí nas primeiras pagininhas, por gentileza. Primeiras pagininhas. Não, na capa o cara já começa. Se ela não existisse, a gente teria que inventá-la. É uma frase do Voltaire. Que já coloca ela no passado, a menina, passeando num deserto, como se fosse amanhã. E no futuro, a Bangs assustada com Smee. Como que ficou traduzido Smee? Smee. Que é uma... É Smee mesmo. Que é uma sombra viva. Uma sombra viva. Um elemental de sombra. E aí em cima o Hermes e o Thoth, né? Então ele começa, ele coloca logo no primeiro quadrinho um sol cinza. E é muito engraçado que entre esses painéis, você vai ver ao longo do Prometeia várias vezes diversos sóis aparecendo. Dá pra perceber lá pra frente que cada Prometeia tem um sol específico. Então, de certa forma, isso dá uma... Cada uma delas tá mais ou menos associada com o elemento também. Então você também não consegue não se perder no meio disso daí. Então o que ele colocou? Por que ele mexe tanto aqui com os painéis? Porque segundo o próprio Alan Moore, essa ideia do grimório, né, o grimoire e o spell, né, em inglês, to spell, é soletrar e ao mesmo tempo fazer magia. Então ele acha que a narrativa é uma magia. Uhum. Então o próprio quadrinho, quando você tá passando os olhos entre os painéis, você está determinando uma velocidade de leitura. E ele trabalha muito com essa velocidade, com a fluidez dos quadrinhos. Tanto que a gente vai ver mais pra frente, vai ter quadrinho disposto assim num oitavo, numa leniscata, que você pode ficar lendo e girando a revista assim, e o quadrinho vai acontecendo infinitamente. Eu tive muito problema com isso lendo na cama. Quase ela brinca de ataque. É isso que eu ia dizer. Vinícius estava lendo na cama, né? Porque afinal a gente passa o dia inteiro lendo e ele vou ler Prometeia na cama. Aí começa a girar o livro. Começa a girar o livro, começa a girar. Pá! Caiu na cara. Na cara. E, galera, um livro de um quilinho, assim, fácil. A senhora chaproca, né? Uma bela de uma fratura. E pra colaborar com essa questão da visão, eu entrei em contato com o J.H. Williams III, né? Que é o desenhista dessa porra. Que é acreditado como um dos criadores de Prometeia, porque ele, o Alan Moore falou, rabiscou mais ou menos, e ele criou o design final. E o cara falou mesmo, ele falou assim, olha, o Alan Moore me deu bastante liberdade pra desenhar. Só que junto com o desenho, vinha o roteiro gigante, né? Pra descrever no que tinha, e livros pra mim ler junto com o pra poder desenhar. Às vezes ele fazia uma coisa legal, que era, tipo, selecionar qual parte do livro seria importante você ler. Mas vinha com livros pra você poder ler e sacar algumas coisas. E depois fico falando que a gente é palestrinha. Desculpa. Imagina um podcast com o Alan Moore dele explicando Cabala. Um podcast ou você quer fazer uma novela? Não, eu não quero fazer nada. Capítulos. Não, eu quero fazer por um preço. Isso aí. Dá pra fazer tipo o presidente da semana, né? É. Pode crer, pode ser. Caminho da semana. Só que cada episódio vai ter. Cada episódio vai ser cinco episódios. Uma semana ouvindo. É, uma semana. É. Exatamente. É o sol. Você vê, a primeira página do sol lá em cima, ele vai descendo até ele se pôr enquanto eles matam. Um sol sisudo, né? Cara, cara de bravo. E ele começa. Como o Keller colocou, ele tá traduzindo ali do egípcio pro grego. E aí, de um lado, você tem o Hermes e do outro, o Thoth. Sim, no, duas estatuazinhas. É a mesma coisa e a tradução. E é muito legal que os caras chegam pra falar com ele e ele começa a falar antes dos cristãos. Ele fala assim, nós viemos pegar você. Então, ele deixa ambíguo. Que, tipo, se ele prevê o futuro ou se ele aceita o destino. Sim, ele já sabia que ia morrer e não se importa porque ele tá seguindo a parada. Esses não são os droids que vocês estão procurando. Ele tá alterando, né? Não, e é engraçado que quando eu peguei o PDF, eu vi essa... Ih, caralho, deu erro no PDF. Eles, por algum motivo, copiaram um balão pro outro. Ih, caralho. Porque esses são os primeiros diálogos, né? Tirando da menininha lá. E eles fazem umas revelações. Por exemplo, ele vira e fala, eles estão vindo por mim como eles vieram pela doce Hipátia. Aí você fala, Hipátia é a mulher do cara. Não, eu fui olhar. Hipátia tem uma Hipátia, que é uma sacerdotisa, que é assassinada 2 anos depois desse assassino. Esse na assassinato. Mesma região. Hipátia na mesma região. Então ele tava caçando. Então é como o cara já coloca. Ele fala, olha, eu tô me caçando, mas também tô caçando um monte de gente. Então ele vai colocando pedaços da história dentro da história sem precisar ficar explicando. Ou seja, se o cara não se der o trabalho de ir lá buscar, foda-se. O cara não vai aproveitar mesmo. Aí entram as múltiplas camadas de entendimento. Porque você pode só ler como, beleza, mataram um cara. E tem outra coisa, né? O Alan Moore, ele quer que as pessoas que leiam a obra dele sejam pessoas inteligentes. É aquele entendedores entenderão. Ele sobe e se a régua. Você não entendeu, é porque você não era pra você estar lendo esta merda. Ele sobe a régua pra caralho. Deixa eu botar aqui no caderninho, pau no cu do leitor do Alan Moore. Não, mas eu acho que isso faz parte das camadas também, né? Você poder reler a obra e cada vez ir captando mais coisas, né? E isso faz parte da magia, né, cara? Você pega vários livros e você vai achando coisas e tem um outro detalhe. Mas dentro da magia, o ritual é estabelecido assim. É. Então, tipo, quando você entra numa iniciação... É mesmo, Dedé? Como é que funciona na maçonaria? É isso mesmo? A maçonaria funciona do mesmo jeito. Você passa um tempo, aí você muda de grau, passa lá pra frente, aí você vai assistir o mesmo ritual, você fala, caralho, olha o detalhe do filho da puta ali e tal. Aí você pega um outro grau, aí você vai ver o mesmo iniciação, você vira e fala, caramba, olha só, véio, o cara falou isso. E aí cada grau que você vai lá pra frente, aí você chega no último grau, olha, fala, puta, o cara fez isso aqui, plot twist. Então ele coloca muito disso. Então quando você vai lendo, tem vários plot twists aqui, você vai lendo e fala assim, caramba, esse cara aqui parece um vilão, não é um vilão, então tá acontecendo uma coisa diferente, né? E ele coloca coisas, por exemplo, isso eu olhei até na internet, que ele faz o desenho, acho que página que é essa daqui, dos discos voadores que estão subindo com luzes e ela tem que subir uma escada em caracol. Que é a escada de Jacó. 16, é a 17, referência da escada de Jacó, que é da Cabala. Então, pra ela conseguir falar com a Bárbara, pra pegar as informações da Prometeia, ela precisa subir uma escada. E é tudo um monte de coisa voadora, mas ela desce num táxi, em vez de ela pegar um elevador, que seria o mais óbvio, não, ele gasta vários quadrinhos dela tendo que subir uma escada em espiral. E por fora do diálogo que ela tá tendo, né? Por fora do diálogo, né? Então, dá pra ver quem tá abrindo. Esse que é um dos problemas do PDF também, que você não consegue abrir pra ver o painel inteiro. Então é como se o diálogo que tá dentro fosse uma janela e por fora tá ela subindo de um lado, entra, aí passa os quadrinhos, aí depois ela abre a porta e desce e no final ela saindo aqui embaixo. Sim. Já que a gente tá falando de simbolismo maçônico, tem aí também o ladrilho xadrez aí nesse quadrinho. Tem um ladrilho xadrez. Ah, isso não é Twin Peaks, não? Sacanagem. Ele vai colocando... Não, o Twin Peaks é maçônico também. Ele vai colocando assim no meio. E aí o sol em cima, fechado e caindo. Sim. Ou seja, ela vai falar com a Bárbara tentando conseguir o que ela quer e ela também não quer. E aí ela vai embora. Vocês perceberam a quantidade de detalhe? Medo de página. Coisa. É, a gente já tá na página 6. Assim, né? Tá na página 6. E o nome mesmo chama Radiante Cidade Paradisíaca, né? Que é uma associação à forma de você identificar o paraíso pra Santo Agostinho, tá ligado? Tinha umas paradas muito, muito doidas. É, o título do capítulo, The Radiant Celestial, é a Cidade de Prata, né? A cidade radiante da Nova Jerusalém do Apocalipse. Cara, cada vez que você vai lendo, é por isso que eu disse aquilo no início. Se você acha que você entendeu Prometeia, você realmente não entendeu. É, não entendeu. Se você tem menos de 60, 70 anos estudando Prometeia, eu acho que você eu vou dizer mais, eu acho que o Alamu talvez não tenha entendido também. Tem a possibilidade, talvez. Cara, mas isso é uma real possibilidade, né? Tem o THTRU, que é um quadrinho, foi a última obra do Rodolfo Zala, um cara clássico do quadrinho brasileiro, que ele fez junto com o Cláudio Olovitch. Beijo pro Cláudio que tá ouvindo a gente. Que ele, na verdade, o Rodolfo não fez as ilustrações pensando em nada mágico, ele não era da parada, mas depois que ele faleceu, o Cláudio foi olhando e foi vendo uma porrada de correlação com o tarô nas ilustrações que não foram feitas com essa intenção. Então, às vezes, a coisa se manifesta sim, sem o autor pensar. Muito louco, né? E falando em manifestação, só queria trazer a página seguinte, que é a pequena Prometeia correndo no deserto, né? Com o homem macaco atrás dela? Hermes e Tote se manifesta num lagarto, cara. Lagarto que vira, ó. Ah, eu não tinha percebido isso. É, ó. Eu pensei que fosse, foi um... É um lagarto, né? Nada tá por acaso, né? É um avatar ali, ele tá precisando de um... Porque ela conversa com ele. Se você olhar aqui, ó, você vai ver que ela tá no primeiro quadrinho, ó. Aí você vê, o primeiro quadrinho é pequenininho, aí o segundo é um pouquinho maior, o terceiro é um pouquinho maior, o quarto é um pouquinho maior, depois um pouquinho maior, e aí o sol de olho aberto. Uhum. E antes aqui o sol tava de olho fechado. Sim. Ele já coloca esses detalhes. Então, na verdade, ela olha pro lagarto. Cara, esse desenhista sofreu. O cara sofreu. Quando eu mandei mensagem, falei assim, cara, tô estudando Prometeia, não sei o que, papá, mandei um e-mail pra ele, dei parabéns pelo Jerusalém Jones, que é um outro quadrinho dele, que é muito legal, de espionagem e tal. E aí ele falou assim, você tá estudando Prometeia? Eu falei, good luck. Vai lá, cuzão. Boa sorte aí. E aí nessa página que você virou, ele já quebra a narrativa de novo. Que agora você vê que até então, Sophia Banks vem pro futuro e aí tava tudo arrumadinho enquanto ela tava conversando. A hora que ela sai, os quadrinhos começam a ficar quebrados e bagunçados. Sim. E aí depois, conforme o Smee vai aparecendo, que é essa sombra, é uma sombra viva. Sim, eles têm, na tradução eles colocam o nome de... Eu não sei se Smee é o nome dele, mas ele... É um Shadow. Encantado, não é encantado. Cara, eu acho que chamam de Elemental. Elemental, né? Elemental. Da sombra, não. Uma parada sem a sombra, e né? E aí a coisa começa a ficar bem quebrada e fragmentada, como se ela estivesse ficando mais desesperada, né? E a hora que ele encosta nela, fala, ah, e aí os quadrinhos estão um sobreposto no outro e colocado por cima, como se ela estivesse fugindo meio desesperada, sabe? Tem um momento de... No filme seria quando aquela câmera tá toda tremida e tal, e aí ela vai andando e puf, capota. E aí aparece a Bárbara de Prometeia. Prometeia salvando ela, né? Prometeia em decadência. A Chubby Prometeia. Prometeia. É que o nosso ouvinte não sabe desse negócio das Prometeias. Sim. A gente tem que avisar que vai ter spoiler? Ah, sim, mas... né? É, vamos avisar. Cara, spoiler da página ser vai tomar no cu também, né, cara? Porra, sacanagem. O universal né? do spoiler diz que uma coisa escrita em 99 e a gente deve cagar pros spoilers. Matrix é spoiler hoje? Então, não é, mas aqui não é mais não, spoiler. Cara, mas aquilo, entendeu? Quem queria comprar, comprou. O livro tá disponível aí online, PDF, né? Eu acho que mesmo isso. Acho que mesmo se a gente. Não, mas mesmo o cara vendo aqui, ele não vai entender. Se você não quer spoiler, para agora, baixa os arquivos aí ou pega a sua edição que você comprou e vê. E se você achar um lugar legal, põe o link nos comentários. Mas nem se preocupa, porque você vai ouvir o podcast, aí você vai ler e vai falar. Tem de porra nenhuma. Na hora que você lê, você pega diferente. A história da Prometeia é uma pessoa encarnando essa deidade. Que é a Prometeia, que encarna durante milhões de vezes... Como se fosse um Shazam. Pela criatividade... Assunção da forma deus. É a assunção de forma deus da Prometeia. Ela assume a forma deus da Prometeia. Pela criatividade. E ela aprendendo a lidar com essa entidade. E o principal enquanto é a questão tá de que... Enquanto tá acontecendo toda uma putaria. E o principal é que ela vem pela criatividade e pela arte. Porque pro Alan Moore, arte e magia é a mesma coisa. Sim. Não tem fronteira entre os dois, assim. É, exatamente. Porque existiram várias Prometeias através da história. Porque como ela é a criatividade, ela é a inspiração, talvez. Aí vocês me corrijam. Uhum. Mas ela pode descer em qualquer pessoa que manifeste ela, que, né? Sincronizar, né, com a ideia. Sim. E aí tem uma outra parada. Que a Bárbara não era ela. Ela era o avatar da Prometeia na Terra, naquele momento. Só que quem fazia a invocação não era ela, era o marido dela, que era quadrinista, né? Não, era poeta, não era? Não lembro se era poeta. Poeteiro. É um poeteiro. Que ele morreu e ela mesmo fala que ela não consegue ser gloriosa como a antiga Prometeia era, porque ela não tem a mesma imaginação. Por isso ela é mais real, né? Mais mundo real. Ela é mais fraca, né? Ela não é super poderosa. É, a Prometeia é desenhada igual a Mulher Maravilha. Peitão, bundão. É clássico pulp, né? Clássico pulp. A Bárbara é a única que toma porrada. Ela tem um formato de mulher normal. Uhum. E mesmo na hora da porrada, ela não é fabulosa, né? Ela é quase uma pessoa normal fantasiada. É, parece um wrestling, né, cara? Parece que ela vai dar aquelas golpes de wrestling, né? Sim, sim, sim. Então, aí o resto é o quê? É aceitação da menina em perceber, tipo, ok, agora eu sou Prometeia, o que eu vou fazer com essa merda? É que depois que a Bárbara salva ela... Mas aí tem um porquê. Passa o bastão, né? Não é que passa o bastão. É que o Smee foi enviado por alguém que percebeu que a Prometeia estava sendo invocada nessa era. Que como a Sophie tinha talento criativo e estava descobrindo, estava se alinhando com a ideia de Prometeia, ela tinha tendência a manifestar Prometeia na Terra. E tem um grupo que não quer que isso aconteça, que a gente só descobre nas edições seguintes. E tem um detalhe, que isso aí, ó, pro ouvinte aqui, você, tira a mão do pau. Pronto. Você nunca mais chama os caras de maconheiro, velho. É, se uma compara com a maconha, tira a mão do pau aí, na punheta pro sigilo. Porque o que acontece... É, pra você fazer uma assunção à forma deus, pra você ter uma relação com a forma deus, você precisa ter estudo pra caralho sobre aquilo que você tá pegando. É. Não vai lá do Graham Morrison que fala assim, ah, eu queria invocar um Loa, e aí eu falei, eu vou sonhar com o Loa e eu não vou estudar o Loa, não. E foda-se. Só que ele descreve o Loa muito bem, tá ligado? Exato, e sanduíche de presunto, tipo isso. Que é o que ela faz, ela estuda sobre Prometeia, então ela adquire aquele conhecimento técnico, e aí ela adquire o conhecimento artístico, e aí ela manifesta Prometeia. As próximas páginas, então, ela conversando com... conversando com o Todd Adams. E você vê que ele coloca, já sai como se fossem os dois falando ao mesmo tempo, e com um balão diferente. Sim, sim. É um balão, tipo assim, parece que as letras em volta dessa borda é grego, enquanto que a fonte da palavra é algo meio egípcio, né? Isso. Ou confundi, ou o contrário. É o contrário. Vice-versa. E aí você faz o quadrinho todo certinho ali, 3x3, no clássico, e o solzinho acompanhando, abrindo o olho. E que cena fantástica, né? Porque quando o Todd Ames aparece, que fala, em inglês é uma frase linda, ele fica, fala, now everything is gonna well, uma parada assim. É, now everything is well. É, everything is well. E cara, é muito bonito, é cara. Bonito. É muito bonito. Quando eles aparecem, é muito bonito. Eu perdi muito tempo nessas páginas. Isso é legal porque, assim, eu acho que essa narrativa, nesse início, eu acho que ela é um pouco confusa para um leitor que nunca leu antes, porque ele vai jogando muito dessas várias timelines e ele já vai jogando alguns conceitos que a pessoa que não está familiarizada, eu acho que se ela terminar de ler, pegar depois do início, ela já vai ter um outro entendimento desse início de quadrinho. Já, a segunda vez já é melhor. Por isso que o solzinho ajuda. Sim. Então, o dourado num dos pontos e o outro. Porque ele não te diz que ele mudou e fala. Não tem nada em cima escrito, mudamos a data, agora tá no passado. Agora sim. Também. Ele simplesmente vai contando e voltou. Del Débio, ouvi em algum lugar que a Prometeia, em si, ler a Prometeia já seria uma iniciação. Já, ele fala isso lá no volume 2, né? Que ele vai pra Mercúrio. Que o próprio Mercúrio pega e olha pro leitor, assim. Nossa, eu fico... Pânico. É muito bolada. Ler a Prometeia é uma espécie de iniciação. Eu arrepiei todos os cabelinhos. Mas calma aí. Ele tá olhando, ele olhou. Acho... Veja. Prometeia foi uma verdadeira pequena garota que viveu no século V, romano egípcio. Seu pai foi um estudioso hermético similar a um mago. Uma multidão cristã o linchou. Isso não era incomum naquele tempo, mas os deuses interviram, levando sua filha para seu mundo de mito e ficção, a imatéria. Prometeia se tornou uma história viva, crescendo no reino onde todas as histórias e sonhos se originam. Algumas vezes ela vaga na imaginação dos mortais. Charlton Sennett, o poeta, Margaret Chase, a cartunista, e Grace Brannagan, o desenhista de quadrinhos William Wolcott e o escritor Steve Shelley, eles canalizaram Prometeia. Alguns deles, levados por sua poderosa ideia viva, até mesmo psiquicamente se tornaram Prometeia. Tanto eles, os seus amados, que eles protegeram com sua identidade. Margaret Chase, por exemplo, se tornou Prometeia para ajudar nas trincheiras durante a Primeira Guerra Mundial. Durante os anos 20 e 30, Grace Brannagan tomou o controle. Veja qualquer um com imaginação e suficiente entusiasmo pelo personagem pode trazê-la de matéria por pensamentos deles mesmos ou de outros ao seu redor. Durante 1770, a criada de Charlton Sennett, Anna, tornou-se sua amante dos sonhos Prometeia, transformada pela imaginação do poeta que escreveu um romance de fadas para ela. É, eu acho que é interessante porque o ouvinte que ele está atento, ele já sabendo da história de como foi iniciada essa questão, como o Alan Moore escreveu, acho que a gente tem a primeira, talvez, quebra de quarta parede aí, né? Porque o Alan Moore está escrevendo sobre algo que ele realmente acreditou que existe, né? Que veio para ele. Essa canalização. Será que ele não canalizou uma Prometeia? Então, tá aí na tua mão. A drag do Alan Moore. Imagina o Alan Moore fantasiado de Prometeia dançando na sala. Não falei nada, você que tá imaginando. Zambi, por favor. Ele viu Constantino no boteco, o Neil Gaiman foi atendido pela morte no dia que ele foi apresentar os Sete Perpétuos pra editora, que ele até ficou com o cu na mão, disse que ele ficou olhando assim, travado, a mina com a maquiagem igual, com o pendão igual, essa galera é tudo retardada. Sim. Mano. Eu, por exemplo, vi o Cal outro dia passando na rua. Ali, né? Ele falou, Paulo, que socorro, dinheiro na bolsa. Exatamente, foi isso que ele falou, exatamente. Pra ver, né, te conta essa história aí. Cara, isso é legal porque isso já cria um pouco dessa imagética mágica que a gente tá lidando aí, que o Prometeia que tá no quadrinho, em teoria, é o Prometeia que existe, que veio pra cabeça do Alan Moore, que ele falou que rolou e tal, que pediu pra nascer, né? Acho que isso, a pessoa sabendo disso, já é interessante pra ela. E aí a gente tem logo depois desse texto que o Grolla leu, né? Que você tem esse mini resumo de uma página contando a história da Prometeia, o histórico, né? A biografia da Prometeia, quem canalizou quem, não sei o que lá. Você tem logo depois essa questão da passagem de bastão. Comparadas por causa do Smith que desceu o cacete e ele... machuca a Bárbara, né? Então, uhum. Ela tá quase morrendo, ela fala, fudeu, ou você vai tentar canalizar a Prometeia ou já era. Sim, que ela percebe que, assim, o encontro dentre elas, que a Bárbara fechou a porta na cara dela porque ela não queria dar entrevista, era justamente, talvez, porque a Bárbara já tava percebendo que ela já tava sincronizando a Prometeia. Não pode ter sido isso? E foi guardiã de portal nesse momento. Falou, não mexe com essas coisas não, isso aí tá ruim. Fala isso, porque quando ela tá saindo, fala assim, não, mas a gente tá lendo livro, como é que pode vir esses monstros nos pegarem e ler o livro? livro dele e fala assim, livros errados. Já viu, né? Que esperto que você tá lendo aí. E tem mais uma brincadeira sobre o sol, que é legal, que esse sol moderno, né, que é o sol da Sophie, o sol mais moderno que aparece, ele tava todos os desenhos de olho fechado. Ele só abre o olho na hora que ela fala, eu sou Prometeia, né, e trouxe-lhes fogo numa associação a Prometeu, né? Que aí é a hora que, que ele abre o olho. O do passado tava com o olho aberto, mas quando a menina morre, ele fecha o olho. Né? E aí só abre novamente aqui. Que é mais legal. Uma coisa do tipo assim, ó, despertou, tá ligado? Sim. Mas ele ainda tá puto, ainda tá só o putinho, ó. Sim. E aí a narrativa vai sendo os quadrinhos pequenininhos, ela escrevendo o poema desesperada, tipo, eu tenho que escrever. Né? Isso é muito legal, chegando, né? Chegando junto, né? Isso é muito legal. O filme ia ser aquela narrativa do cara tentando escrever o poema enquanto o demônio tá chegando. Com certeza. E aí ela termina vaporizando o cara. Deixa eu fazer uma pergunta meio boba. Prometeia e Prometeu. O que, que tem a ver? Propósito. Não, tudo bem que é de propósito, mas... Uma tem pinto, o outro não tem. Não, não tem uma relação direta, né? Prometeu foi o cara que roubou o fogo dos céus e tal. Beleza. Tem essa analogia do conhecimento, que você pode brincar com várias coisas. O fogo tem analogia do conhecimento. É fácil de entender isso aí também. Tipo, pensa os primeiros macaquinhos. Sim, tudo bem. Estavam andando na floresta e, tipo, eles viram a primeira fogueira da história da humanidade. O macaquinho mais esperto olhou e falou, caralho, olha isso. Aí eles olharam pra cima e falaram, é óbvio que esse fogo que tá aqui, sei lá, um relâmpago, uma tempestade, qualquer coisa. É óbvio que esse treco que tá brilhando e tá no chão é um pedaço daquele treco brilhando que tá lá no céu. Aí o segundo cara provavelmente foi enfiar a mão e queimou a mão. Ele falou, caralho, queimou minha mão. E aí os caras chegaram à brilhante conclusão que era óbvio que tinha caído um pedaço do sol. Dá pra você, se colocar na situação. Cara, é fácil de entender o que aconteceu na época. Não, mas seria razoável. E aí a próxima etapa... Churrasco, a próxima etapa era os caras tentando alimentar aquilo e falando, mano, não vamos perder esse negócio, caiu um pedaço do sol. É, 10 anos depois tinha um gaúcho ali. Então esse negócio de trazer o fogo é trazer a civilização. Mas seria razoável... rapaz. Seria razoável supor que o Prometeu... trouxe o conhecimento e Prometeia atrás da imaginação? É uma analogia viajante demais ou não? Tem diferença. É, o Palamu, ele mistura tudo. Ele acha que... O que não é imaginação se não Prometeu descendo na sua cabeça e acendendo uma lâmpada? Tem que imaginar muito pra ver essa parada. Ah, então. Uma outra coisa bacana é que na edição brasileira, a última página da primeira edição, brasileira 42, do primeiro capítulo, você tem uma casa ali em cima que tá escrito Casa de Magias do Moore, né? Lá em cima, uma plaquinha, né? Esse tipo de detalhe. Dele, né? É esse tipo de detalhe que só você... E tem um louco aqui mostrando o começo da jornada, né? Tipo, ela tá saltando, né? Tá flutuando. A cara tá aqui, ele tá descrito como é o mundo, né? Que é a Sophia. Inclusive tem um W. Você sabe que eles têm os parzinhos do tarô, né? Você tem o mago e a sacerdotisa, o imperador e a imperatriz e o louco e a Sophia. Então o mundo faz par com o louco. É que eles não chamam de a louca porque é sacanagem, é mulherada. Então na verdade é a sabedoria, que é a Sophia, que é o nome da mulher. E tudo isso que a gente tá falando não é coincidência. O filho da puta faz de propósito. Uma coisa que eu achei muito legal. E ele coloca legal... em volta assim, ó, o passarinho, o homem, o besouro e os louros. Sim. Então se você olhar essa figura da capa, e ela tá saindo aqui com os véus em volta, né? E segurando o caduceu. Então, se você pegar uma carta do mundo, você vai ver que a imagem é a mesma. Sim. É estilizada, né? Obviamente. Uma coisa que eu gosto muito é que na edição encadernada brasileira tem essas entradas aqui. Na gringa não tem que xixi. Na gringa não tem. A brasileira é muito melhor do que a gringa, na verdade. Eles fizeram... te mostrando assim, ela está no caminho. No caminho da árvore da vida. É engraçado que agora eu reparei que no cantinho. Calma aí, gente, um de cada vez. No cantinho inferior direito tem um louco, né? Tem um louco. Sim. A gente tá na última página do capítulo, né? Desse capítulo aí. Do capítulo 1. Porque provavelmente, se você for pegar no encadernado físico mesmo, ele é um encadernado, que é a mistura de vários capítulos. É, o encadernado da Panini, o primeiro vai até o capítulo. Até o volume 16. Isso. Primeiro é um ou 16, o outro é 17 ou 32. Sim, são 32. O primeiro capítulo, ele termina mostrando, começando a árvore da vida. Eu não sei nem como explicar, porque é tanta coisa sobreposta nessa tela. E tem Tote, tem árvore da vida, e mostra Malkuth. E, cara, é muita coisa acontecendo. Você tem que olhar essa imagem... Mas ele tá mostrando aonde que ela está na jornada dela. E a jornada dela é transcrita como a jornada pela árvore da vida. Isso talvez seja a coisa mais marcante da narrativa toda da Prometeia, né? Que o arco todo da história é uma viagem pela árvore da vida, pelas esferas e pelos caminhos, né? Eu gosto bastante dos capítulos, porque pra mim, dá pra você, por exemplo, se você não quiser ler rápido, ágil, porque eu acho que esse tipo de obra você tem que consumir de maneira mais lenta, né? Prestando atenção bastante nos quadros, nos diálogos, nas posições, né? Andrei. Do que obra você tá falando? Do Prometeia. Ah, tá. É, porque esse é o podcast Prometeia, não sei se você sabe. Beleza, beleza. Andrei, eu tenho um sério problema. Talvez mais, né? A respeito do Prometeia. Eu sou o tipo de pessoa que eu preciso ler rápido pra saber a história e depois eu volto. Porque senão o bicho carpinteiro não deixa. Eu leio o detalhe, ver o detalhe. Então eu acho que essa obra tá muito mais pra uma obra que você relê várias vezes do que uma obra que você vai devagarzinho. Depende. Como tá o funcionamento do seu intestino? Também. Tô tomando Yakult. Não, é porque... quadrinhos, entre outras coisas, vai muito do funcionamento do intestino, cara. Mas se você for ler Prometeia no banho, você vai virar do avesso, você vai demorar 20 dias. Cara, é hemorroida, teu cu vai virar um... Cara, banheiro, a hora que você não levanta, porque a perna fica dormente. Então, mas eu acho que é um lugar preciso pra isso. Não adianta vocês fazerem essa cara, não, porque... Prometeia não dá pra ler no banheiro. Você pode ler no banheiro, pode ler Med, pode ler várias coisas no banheiro. Meu, eu leio onde eu... Lê no banho. É. Foda-se. É. O que eu gostaria de falar, e vocês me interromperam, é que eu acho que, por exemplo, se o cara quer ler com calma, por exemplo, eu acho que essa divisão de capítulos é gostosinha, que às vezes ele pode ler um capítulo por noite antes de dormir, por exemplo. Porque os capítulos, eles se fecham em si mesmo. Eu sinto isso bastante. É como se fosse uma publicação semanal ou quinzenal americana desses compilados. Que você. Ela serve pro cara comprar aquilo, se satisfez, se ele quiser comprar na semana seguinte, ele pode, se ele não quiser comprar, foda-se. Eu acho muito mais palatável a edição que o Del Débito tem na mão. É mais legal mesmo. Que são os encadernados americanos. É, os encadernados americanos. Primeiro, eu tenho também a anterior, mas aí em fascículo é impossível de... Em fascículo eu acho muito mais complicado se você viver no Brasil. A qualidade não é muito boa. Não dura. Essa aqui que é a primeira edição da encadernada, ela tem aquela qualidade de... Quando eu era moleque, eu tinha tudo em fascículo e tal. Depois que a gente cresceu, aí você fala assim, tudo embora e você vai na Devir. Não tinha armas naquela época. Aí ia na Devir e aí falava com o Douglas, com o Mauro. Deixava a alma. E aí eles traziam as coisas, você preenchia o recado. Acho que a galera que tá escutando nem sabe que essas coisas... Eu fazia isso na Forbidden Planet. O mundo sem internet, como era isso? Meu primeiro material de RPG eu comprei lá. E aí eu troquei tudo por encadernado. E esses encadernados são sensacionais. Sim. Só pra descrever como é que tá. O encadernado. É um encadernado em brochura. O brasileiro da Panini é capa dura. É o Absolute, né? O brasileiro. É o definitivo, a edição definitiva. Definitivo. Eu acho que vai do até o... É tipo o show do Kiss, né? É o último até o próximo. Última turnê do Black Sabbath. O Poderoso Chefão, edição de 1 a 6. Cada um, mais ou menos. 1 a 6, mas no último tem uns comentários. Então ele fecha os arcos que o Andrei falou. Entendi. Então nesse segundo capítulo... A gente vai estar lidando com uma certa expansão de universo que começa aí o primeiro vilão da série, né? Que é esse, o Salomão. Não, o templo primeiro, né? O templo primeiro. Então, mas ele aparece, né? O Salomão aparece invocando esse como cara. Como enviado do templo. Como enviado, né? Tudo bem, sim. O templo são os caras tão, tão, tão fodas, assim, que eles terceirizam os serviços mágicos, assim, né? Eles pedem pro Salomão fazer. Sim. E aí eles vão chamar os Goethe. Tem tudo, que página que tá no brasileiro? Eu acho sensacional ele que eles... Ele faz um desenho detalhado do círculo de Salomão e os caras do lado. Aí a primeira coisa que os demônios viram e falam assim, pô, podia ter feito o triângulo maior, né? Então, os dois demônios meio se esfregando no outro, assim. 48 na nossa edição. Inclusive, você, pense no seu Goethe quando você vai invocar. Faça um triângulo de respeito pra ele. Antes de fazer sua invocação no teu quartinho apertado, dá uma olhada no tamanho da sala do Salomão. Tá bom, eu tenho certeza que a preocupação com o cara que tá invocando o Goethe vai ser essa. Mas isso é legal, né, cara? Porque aí você tem essa questão da dualidade, de que eles tomam essa forma de seres humanos, só que eles são demônios goécios, né? E eu acho que fica bem claro. Se o cara é ouvinte do Magicando, aí fica bem claro isso, né, cara? Fica bem claro. O que eu gosto é que um pouquinho mais pra frente... E pouca coisa. A própria Prometeia, que eles aparecem no clube, né? Sim. Aí a amiga dela fala assim, que são aqueles dois homens? Ela falou assim, você tá vendo homem? E aí mostra o próximo quadrinho, eles gigantescos, assim. Sim. É muito bom. Exatamente. Dá um puta impacto tem uma... visual. Eu gostei muito legal também o fato de eles se referirem a eles mesmos como o Uivo. Porque Goécia é o nome, né? O famoso Entendedores Entenderão. Eu gosto disso do Alan Moore. O nome da banda lá que ele fala que ele é quando ele chega pra passar no clube lá. Eu sou do The Howling. Ele fala, nunca ouvi falar dessa porra. Eu não entendi bem, o Andrei deixou entender pros ouvintes que a gente é tudo demônio da Goécia. Hã? Acho que você bebeu demais. Acho que você tá dentro da Coca-Cola. Tá. Corta a catuaba aí. Não quer dizer que não seja. É. Eu, por exemplo, sou o Entei. Quem são? O Stolos e... É o Marcosias e o Andras. Ah, tá. São os dois primeiros. Andras, Andrei, ó. Tá aí. Stolos foi o que a gente tava conversando. É, que o Stolos é o corvo da tia da Sabrina. É o corvo da tia da Sabrina que a gente tava falando. Não, o Stolos também é um deles. Que é o corujão, né? Sim. A gente tava falando dele. Cara, é muito. Essa imagem dele é muito goético, né? Tipo, é uma coruja pilotando um lobo. Essas imagens são baseadas no Dicionário Infernal lá do Colin de Plancy. Colin de Plancy! Sim. Tem uma edição do Clavícula que tem essas imagens também, não tem? Uhum. Até tem, mas é posterior. Tem. Como elas são domínio público, tem 1 bilhão de livros. E a ideia é que aí a Sophie, né? O nome dela é... Como é que é o nome mesmo? Sophie Banks. A Sophie Banks, ela já tá como Prometeia, leva a Bárbara pro hospital e vai encontrar com a amiga dela pra revelar. Olha, mudei, né? E aí a amiga dela, eles combinaram de se encontrar num show... E aí, só que tem. Depois que o Demônio de Sombras ele falha, né? O templo manda o Salomão, aí ele invoca 2 Goécios e vai atrás dela. Um show do Radiohead, não se esqueçam. Tudo bem. Um show do Radiohead? Não, primeiro ela acha que é parecido. Seguida pela She-Ra. Ela fala: ai, socorro, é a She-Ra, meu Deus, me salva. Aí na narrativa em volta, você vê que ele adiciona o pentagrama e as serpentes. Sim. Então agora você tem o sol de um lado, aí os desenhos e o pentagrama do outro de cabeça para baixo, para mostrar já a dicotomia entre a Prometeia e tudo que você acha que é só ornamento na página, nada ali tá por acaso. Sim. Não tem nenhum desenho assim. Ele fala, pô, o cara pôs um enfeite. Além de não primeiro, o cara enfeite. Não vai pegar isso. Não. De primeiro você não pega de jeito nenhum. Você vai passando. Se ninguém te falar... Você não para pra ver, né? Não para pra ver. Tem uma parada muito louca também, que é como age o demônio da Goethe ali no táxi, cara. Que é um diálogo do caralho. Sim. Que é um diálogo do caralho. No táxi aqui, ó. Eles pegam um táxi, né? Ah, quero ver o que esses humanos pegam, falam tanto desse negócio de táxi. Aí tem um vozinho, ó, bonitinho aqui, né, tal. Aí o cara fala o nome dele, né? Querendo puxar papo. Aí fala, vocês estão cara do submundo. Vocês são do submundo? Eu falo, somos. Os demônios é do submundo. Viu, Wally? Aí os caras, hã? Wally, como você sabe meu nome? Aí um dos demônios ainda fala, acho que é o Marcosinho, ainda fala assim: ah, você sabe, a gente sabe algumas coisas, né? Porque você também tem uma aura. Aí fala: aura? Que aura que eu tenho? Aura? Bom, você tem a aura de... Você sabe. Ai, vovô, por favor, você tá me machucando. Não, por favor, para. Aí o velho abre o zoião assim. Aí o cara deixa uma arma pra ele, né? Ele fala: você sabe o que fazer, né, Wally? Toma essa arma aqui, resolve seu problema, Wally, por favor. Aí o velho se mata dentro do carro, velho. Tem mancha de sangue e os caralho no carro. É uma cena tensa pra porra. Sim. E isso é muito engraçado. É tipo 2 quadrinhos. É, pois é, né, cara? Isso é muito. Isso é side quest. Isso é aquele momento da narrativa que você mostra. Esses caras são maus igual um pica-pau. Só aquele momento que você olha e fala assim: talvez invocar Goethe não é tão bacana. Talvez eu vou ter que enfrentar algumas coisas em mim que eu não sei se eu quero. O Alan Moore, um guardião de portal, hein? É, safado. Sim. E aí você tem esse encontro. Tá ocorrendo o show, né? Prometeia tá lá explicando pra amiga dela: tô aqui, cheguei, né? Sou eu, né? Não sou a She-Ra. E tá rolando e os demônios invadem o show. E, cara, é legal que... Eu não lembro se... Eu tava relendo, aí eu li esse segundo capítulo ontem. Tem uma menina no palco que consegue enxergar os demônios goécios como eles são, não tem? É o cantor. Ah, o cantor. Então é que tinha cabelo grande. É, que no decorrer de todas as edições, você vai vendo que o cantor meio que mudou um pouco porque ele viu o que não devia ter visto. Sim, sim. Exatamente. E essa parte é muito legal, que a gente tem esse embate, né? E essa Prometeia é muito overpower, né? Essa Prometeia nova, né? Que ela se torna... É, ela já nasceu... Né? O Shazam, ela tem os poderes do Shazam. Ela é uma heroína pulp. Sim. E só mais uma coisa, que ela faz o banimento. Quer aprender a fazer o banimento? Tá o banimento aí, ó. Sim. Tanto que o demônio vira e fala assim: você não é uma deusa, você não é uma semideusa, que diabos que é você? Dela, eu sou Prometeia, só me basta. Sim. Aí ela mete o pentagramão, ela desce pra... o cacete nos caras. É uma cena de ação muito legal, viu? Sim. Não, eu tenho que falar que o artista, ele mandou muito bem, cara. Ele muito e aí bem. Ela faz uma espécie de RMP com pentagrama azuladão. Sim. Eu acho que o artista deve ter perdido alguns anos de vida fazendo isso. Ah, com certeza. Segundo... No sentido de, tipo assim, foi drenado. Na travessia de Da'ati, a gente tem relato disso. Né? Sim. É, mais adiante, tem relatos, vamos explicar o que o Vinícius falou, que o Alan Moore fala assim, olha, essa parte aqui que eu tô dando pra você desenhar, ela é um tanto complicada. Tipo... Faz com calma. Pode acontecer algumas coisas esquisitas. Pode rolar uma não treta desista, aí. Né? Não vai desista, vai lá. Não desista de sessões, reage a assaltos. Né? E, cara, tanto o Alan Moore escrevendo, quanto... Esqueci o nome do... O J. Gal Williams III. É isso aí. O terceiro aí é... Guilherminho? Bill. Então, o Bill aí disse que foi tenso, aconteceu um bocado de merda, enquanto ele tava escrevendo essa parte que o Alan Moore disse assim, olha, essa é tensa. É, e ele não é mago, né? O artista aí não é mago, né? O artista não é mago, é o... Depois de terminar o Prometeia, ganhou uns graus, né? Level 3 já. Mudou a classe. Mudou a classe. Bar do mago, né? Bar mago. Eu acho que não, depois que ele vira e fala assim, eu não vejo tanto demônio assim desde a guerra do Crowley com o Mater. É, legal. Pra quem não sabe, tem a história, né, de que o Crowley e o McGregor Mathers guerrearam por dias no templo, soltando demônios um em cima do outro e tal. Só soltando raios pelo templo. É, porque é só com demônio, né? Eu nem comento muito, mas só acho que... Até porque o Mathers era boxeador, não era muito inteligente lutar com ele de outra forma, né, cara? Eu acho engraçado. Mas eu só acho engraçado aqui. Mathers e Crowley, os dois é 80 por hora. Os dois é 80 por hora invocando demônio, é isso aí mesmo. Sim. Aí a gente tem essa parte da treta, né? Que os demônios fogem pra imatéria, né? Aí tem uma coisa legal, cara. O submundo, tudo, na verdade, deriva de matéria nessa história, né? Você tem o submundo e tal. A própria subida na árvore tem aquela coisa de que, na verdade, eles estavam aprofundando em matéria na história da subida da matéria árvore. Seria como se fosse o plano astral, né? Isso, é muito louco. É pra cima da árvore. Tipo, você tem Malkut, que é o material, e tudo o resto é em matéria. É, pode ter só o cara, vem o demônio goético, pode estar o Deus, tudo em matéria, né? Sim, é tudo em matéria. O que não é material, né? O nome tá. Tá. Você tinha falado de quebrar a quarta parede, ele vai num quadrinho, dentro de outro quadrinho, dentro de outro quadrinho. Sim, que vai saindo. É a última página do capítulo. Última página do capítulo. Quando ela volta pro nosso mundo, e aí ela conhece Stacy. E aí ela vai ter que ir atrás da amiga dela, que é sugada junto com a matéria. O nome em inglês é Stacy, faz todo sentido. É, então, Estácia em português. Então quer dizer que a Prometeia foi o Kleber da Stacy? Nossa, sim. Sim. Total. Sim, Kleber total. Exatamente. Aí a gente chega no terceiro capítulo, né? Prometeia, capítulo Mist Magic Lands, né? Bom, ele divide a história em dois, aí ele vai ter os desenhinhos, né? No final da versão em português, que cada uma mostra onde ele tá em matéria. Que vai ter uma parte que tá a Bárbara no hospital, e aí tem aquelas coisas pulp, tipo, ela tem uma câmara pod de regeneração e etc. E enquanto isso, a Prometeia entra em matéria pra resgatar a Stacy. E aqui em cima sempre aparece, vai aparecer muito nesse terceiro capítulo, esses passarinhos, que é o Ba, que é o espírito da alma egípcia. Então, que, por exemplo, a Bárbara, ela tá num sarcófago, né? Numa espécie de tum. E esses passarinhos é porque ela vai ou sair, ela tá ou morrer, ele tá entre a vida e a morte. Sim. Então ele vai dosando. Então se você contar, às vezes aparecem vários passarinhos quando ela tá mais... Às vezes tem menos, às vezes tem... E aí conforme ela vai... Como se fosse um heart point, né? É tipo um heart point. Sim. Aí dá pra ver que tem uns símbolos egípcios ali pra você brincar de... Com esse análogo, né? De que tá acontecendo. Aí coloca o Ankh, uhum. Que é da vida eterna, e vai tendo essa parada, ó, o passarinho. Então conforme ela vai sendo curada, vai mostrando o passarinho. Menos. Aí quando ela tá mais ferrada, aparece 3. E você vê que em volta ele também brinca muito com isso do desenho, né? Sim. Então a narrativa nunca é aquele quadrinho chato, tipo, tudo quadradinho e tal. Ele sempre faz os ornamentos em volta e a estrutura pra contar a história isso ao redor desse barco. Pra quem já fez, trabalhou com quadrinho, pra você fazer esse tipo de coisa, você tem que planejar muito bem. Então, realmente, dá pra ver que foi uma... Não foi um tipo assim, faz aí. Né, pro artista, né? Que muita gente tem roteirista que faz isso, tipo, dá a liberdade, o cara entrega o roteiro e dá a liberdade artística, né? O Alan Moore tava lá no calcanhar, cara. Dava liberdade do cara fazer um negócio com 12 ou com 11 centímetros. E assim, Os caras estavam desenhando esse... e ficava um barbão atrás. Assim. Eu acho que esse raciocínio... O Alan Moore era o encosto do Bill. Eu acho que esse raciocínio do Alan Moore é, tipo, você dá um passo mais atrás na hora que você tá lendo o quadrinho. Você não tá lendo só a história. Você tá lendo a história de você lendo a história. Eu acho que isso. Eu não entendi, mas eu não entendi. Tem um outro detalhe também, que isso vai aparecer mais pra frente, mas está no meu trabalho, que vocês vão poder ler em breve. Quando ele fala sobre magia mesmo profundamente, as bordas começam a ficar borradas. É isso, né? Que eu quero dizer, assim, ele tá mostrando ali. A magia estaria... Você já estaria mais adiante numa iniciação. Conforme vai... Vai diluindo as bordas. Vai diluindo, né? E as bordas não existe mais, porque aquilo está passando para você. Sim. E a borda também, ela define tempo, né, cara? Essa é uma parada que eu acho que é muito importante. A borda serve para definir tempo. E sim. Uma das coisas que ele trata muito é que a magia e tempo pro Alan Moore tá muito relacionada. E é uma coisa, a magia é uma parada atemporal, assim. Tanto é que numa edição mais pra frente, você vê que não tem borda nenhuma, que é a edição onde ela emerge nas cartas do tarô. É, não aí, tem borda. Aí é a moda loucura caralho. Total. As aí... últimas edições, então, puta que pariu. Você... caralho, né? É um lago que você mergulhou. Uhum. E ela, conforme ela vai entrando em matéria, você vai vendo os manifestando. A conversa dele, o balão de conversa, vai saindo dos quadrinhos. Uhum. E aí, conforme ela vai saindo do mundo real e entrando em matéria, você vê que a borda dos painéis vão ficando distorcida. E deixa de ser branquinha, né? Que para e faz aquele... Total. Você que já usou entorpecentes, mesma coisa. A realidade faz isso. Me e falaram. Aí, tum, ela sai e aí você não tem mais nenhum contorno. Então, quando ela entra em matéria, aí a coisa fica. E uma das coisas que eu fui olhar, que é bem legal, é que ele começa a colocar esses olhos em cima, as flores e tal, ele vai pesquisando. Então, de acordo com a esfera da cabala onde ele tá e tal, você vai ter, essa esfera tem tal e tal e tal perfumes, tal e tal e tal planta, tal e tal e tal bicho. Aí tá lá. E aí ele enfia os bichinhos nos cantos. E o que eu achei sensacional é quando ele chega em Da'ati, são cores que, na verdade, não existiam e nunca chegaram a existir, cheiros que não chegaram a existir, ou que deixaram de existir, né? Muito sensacional. É que, de novo, a primeira personagem que ela encontra é Chapeuzinho Vermelho. E aí ela vai conduzindo pra dentro. De novo, um recurso. Então, conforme elas vão andando, você vai vendo que vai ter um quadrinho dentro de outro quadrinho, dentro de outro quadrinho, dentro de outro quadrinho, dentro de outro... E aí a floresta vai ficando cada vez mais profunda. Sim. Você vê que aqui em cima elas estão num campo aberto. Página que é em português. É essa aí. 80. Então ela vai entrando na floresta e ela vai entrando dentro dos quadrinhos também. Sim. É um negócio meio 3D, cara, né? E essa página aí é sensacional porque os quadros eles estão dentro um do outro e eles vão aumentando e dá pra ver que quanto mais elas se aproximam e adentram a floresta fica cada vez maior. Até o ponto em que o primeiro quadro pequenininho, a floresta tá lá longe e elas parecem uma floresta comum, quando elas finalmente o último quadro, elas estão dentro da floresta, o quadro é gigantesco, elas estão do tamanho de um cogumelo dentro da floresta, com as árvores imensas, gigantescas, né? É, chega um ponto que você não sabe se ela tá avançando ou se ela tá encolhendo, né? É, pois é, tá nessas brincadeiras. E isso eu vejo, apesar de não estar escrito, uma alusão com Alice, né? Total. Sim. Tanto que a Chapeuzinho Vermelho, pra mim, lembra muito Alice. Ela lembra a mistura dela, ela tem uma metralhadora. Ela lembra a Chapeuzinho Vermelho comunista do Fábulas. Eu senti muito essa aproximação da floresta, como aquela cena do Matrix, que eles estão num vazio. E aí ele vai falando assim, então, você pode achar o que você quiser aqui. Você pode acessar o que você quiser e vem correndo aquelas estantes com as armas. Eu senti muito linda essa página, isso. Assim, automaticamente me lembrou disso. Sim. E cara, é muito interessante porque assim, toda vez que a gente fala do quadrinho, a gente geralmente... Todo quadrinho, ele é meio básico, né? Se você não se aprofunda muito nessa mídia, você fica naquele básico do, sei lá, 9 quadros por página... Que é legal, mas aquilo ali denota sempre o mesmo ritmo, denota sempre a mesma linha de tempo e tal. E aí ele extrapola completamente a forma de você consumir isso, né? Isso é especial. Não tem o limite do painel, você vê que sim. É tudo forrado, ondulado... Ou tá tudo pra sangria, né? Você sempre... A luminura em volta. O Grolla usou o termo técnico, como é que é? Tá tudo, as ilustrações estão na sangra. Estão na lateral. Ah, não é sangria? É. Quando estoura. Ele estoura tudo, mistura tudo. E não é nada quadradinho, é tudo meio onírico. Sim. O que é legal também é que essa área de matéria. E aí fala muito da nossa imatéria também, porque ela acessa primeiro o acesso dela própria para a imatéria, porque essa chapeuzinha é a chapeuzinho que ela desenhou quando era criança depois de assistir Cães de Aluguel. Na história fala isso. É por isso que ela tem um trabucão. Então, tipo assim, ela tá vivendo o acesso dela para a imatéria. Então, é tipo assim, quando você vai acessar a imatéria, você vai acessando, vou acessar a imatéria da Lívia, né? Eu vou acessar a minha imatéria e talvez o acesso à imatéria coletiva. Tá convidado, hein? Hã? Tá convidado. Obrigado. Não sei se eu quero, não. É. Deve ser desorganizado as coisas aí dentro. Se aqui já é uma desgraça. Olha! Estou ofendido. Não é pra ficar ofendido, é porque é desconfiado o negócio. Mas isso é interessante porque, mesmo quando a gente tá falando aí de matéria, que é um mundo, essa dimensão mais difusa, que tem é muito análogo, né? Esse plano imaterial, plano astral e por aí vai. Mas mesmo antes de entrar, que aqui já tá muito extrapolado pra você passar bastante esse contexto e esse conceito. Mas logo no início da história, você tem aquela coisa dos quadros que eles vão. Tem às vezes os quadros certinhos, quando ele quer passar uma coisa mais tradicional, quando ele quer passar uma cena de desespero, os quadros, eles estão entrando um no outro, eles estão se sobrepondo. É isso que eu quis dizer com a história de você vendo a história. Sim, então. Agora entendi. Porque os quadros, quando ela tá em matéria, você vê que eles são assim, mas eles não são, por exemplo, quando ele vai pra Netzar, por exemplo, que parecem bolhas. Ah. Aqui eles são meio... eles ainda são suaves. É sim. Como se ela estivesse num mundo de sonhos. Uhum. Não é ainda um mundo muito emocional. Sim. A gente vai ver mais pra frente que ele vai trabalhar muito nisso, mas esse quadrinho, principalmente no terceiro painel, ele vai estar muito nessa coisa. Tem flores em volta, as flores sim. No meio, uma fadinha. Então é uma coisa muito onírica. Aí ela encontra lá o Weeping Gorilla. É, cara, ela encontra a Estácia. E é muito louco. Quem que a Estácia encontra? A entidade que a Estácia se encontra é o Gorila Chorão. Que é o Gorila Chorão? É um gorila emo. Cara, é um gorila e esse gorila tá com frases chavões de depressão dos anos 90, assim. É bem aquela coisa emo anos 80, mesmo, né? Emo. É o contexto, né? É que é o tipo de coisa que no mundo material, tá lá, as pessoas consomem esse tipo de coisa, né? Sim, são... faz parte do aspecto cultural dessa... E são, sim, são tristezas comuns, você entendeu? Por exemplo, as frases do gorila só fala frases chavões de tristezas comuns. Tipo, ela ficou com as crianças e a casa, eu fiquei com o carro. Por que que bichinhos de estimação têm que morrer? Gosto de música country. Ela fala a verdade. Eu não sei como tá essa tradução aí, né? Tem uma minha, que tá todos... todos disseram que eu deveria ter o Windows 95. Sim, tá assim. Sim, sim. É faz sentido ele chorar por isso, inclusive. E é muito interessante isso, né? Que ele vai colocando todos esses aspectos de que quando você estuda magia, tá tudo tipo, sei lá, quando a gente fala da imatéria, a gente tá lidando com tudo, né? Com o universo... Esse aqui é tipo, é um microcosmos dela ainda, sim. Né? E aí ela acessou uma parte da parada da Estácia e é a fronteira dos microcosmos. Posso fazer uma analogia? Analogia, André? Aquele filme do Robbie Williams, que ele vai pra dentro do quadro da esposa dele, quando ele morre. É, que aquilo é o mundo dos mortos, mas é bem isso aí. Mas quem fez aquele roteiro era o ocultista. Ah, caralho, deve ser, com certeza. Filme, ele é altamente... Como é que chama esse filme? É bom pra pôr esse filme. Amor Além da Vida. É bom pra pôr esse filme. Veja que é muito bom, cara. É muito legal. Eu vi quando era moleque, achei chato pra caralho. Não, o Inferno é maravilhoso, cara. Não, pro moleque deve ser chato mesmo, mas é legal pra caramba. O Inferno é a melhor descrição de Inferno que eu já vi. Porque aquilo, o céu que ele vai... o paraíso que ele vai, não é o paraíso. É o paraíso coletivo. É coletivo e o dele, né? Individual. Tem o coletivo, mas tem a interpretação dele do paraíso. É. Sim. Que é muito melhor do que, né? Sim. Mas não foi você que falou uma vez, Marcelo, do cara que tava fazendo uma projeção e tinha um lugar que tava defendido, que um cara via tanque de guerra, o outro via um dragão? Em projeção astral, mas você vai moldar de acordo com a tua energia. Tudo é energia. Exato. Mas você tem que ver o seu cabedal. Eu sempre gosto de brincar e falar assim, imagina que eu vou viajar pra uma terra exótica e distante, e aí eu te trago uma fruta que ela é amarela, toda aguada e tal, e você nunca viu uma pera na vida. E você vai morder e falar, que maçã esquisita. Sim. É uma maçã doce, amarela. É só pegar, você não tem vai um pra nome, Manaus. Você não sabe o que é, só ir pra Manaus. É. Você vai ver um outro universo. Se você não tem palavra pra descrever aquilo, sim, aquilo não existe. Inclusive tem uma uva passa no, boa de no morder. No astral é a mesma coisa. Então, às vezes, já aconteceu de projeção e tal, e parado, aí um cara via um dragão, enxergava lá o dragão, e outro cara enxergava um tanque de guerra. Porque eles têm a mesma ideia, eles são duros, pesados... com uma casca grossa e com um poder de fogo absurdo. Cada um interpretou pela tua energia, que é o que ele coloca aqui nesse contexto. Na hora que elas misturam, as visões, né? Sim, o fato dela ver o Gorila Chorão, porque o Gorila Chorão, ele é tipo uma entidade quase à parte, né? Ele tem uma função ali. É, o Gorila Chorão devia ser o Felipe Neto da época. Funciona. Imagina! E matéria! E o gorila tipo, com o cabelo colorido, tá ligado? É, mas hoje as pessoas vão ter isso aí, os chavão de youtuber. Sim, sim. Demais. E tem uma coisa que é na hora que ela saca, tipo, a Estácio. A porrada no gorila. Foi, ela soca o gorila, mano. Que ela pra parar com isso. É, aí é aí que o gorila vira o... Sim, o gorila, a última fase do gorila. O homem macaco. A última fase do gorila. Será que nós podemos ouvir aquela canção do Radiohead outra vez? Aí ela soca o gorila. Pô. Aí tá indo embora, o gorila fala assim, se a gente conseguisse entender as mulheres, o que elas querem. Baixa o Huawei de Petrópolis. Para com essa porra! Na hora. E aí é legal que a Estácia tem um insight. Ela fala assim, nossa, o gorila somos nós estamos tão tristes, tá tão pesado carregar essa existência. Tipo, ela tem o insight dela ali, né? E aí eles vão saindo aos poucos. E aí retorna aos quadrinhos retinhos, com borda, né? E na linguagem tradicional. Então ele utiliza muito dessa quarta parede pra dizer onde é que a personagem tá localizada. Então você vê, e conforme ela tá voltando, você vê, o negócio tá todo torto, vai espiralando, zum, apareceu os passarinhos e ela volta pra alma da Bárbara. E aí tudo volta ao normal, e a narrativa. E fecha com o sol cinzento, né? O sol fecha o olho de novo meio deprê e cinzento. Porque ela volta, sai de Prometeia. Saiu de Prometeia, voltou e a Bárbara morreu. Então agora é que quem tá abre... spoiler, né? É isso. Agora já tá no terceiro. Ué, esse episódio... Mas o cara tava avisado, então... É. Fudeu aí, tá achando ruim? Passa sábado. Pega nós. Pega nós. Quatro. Não é, cara? É tipo uma Titânia, né? Essa... Parece os quadrinhos do Príncipe Valente, essa capa. Não, essa capa é inspirada num cara chamado William Morris, 1896. O cara é especializado em desenhar fada e luminura. Então ele tem um monte de coisa. Eu vou depois te passar. É aquele cara que ficou maluco? Ele é super conhecido porque tudo que você viu que parece com isso é dele. Aí eu tenho essas referências que ele desenha. Então todos os desenhos do cara são essas luminuras. E aí a gente vai ver que ele é cheio dessa referência nesse quarto capítulo. Porque aqui é onde o Moore começa... Tem os designs de fada. O Moore começa a pirar aqui e ele fala, cara, vamos convidar a gente pra desenhar também, né? Eles começam a fazer isso. E essa capa, eu acho que é do J. Williams III tentando simular o traço do Charles Vess nessa parte aqui. Acho que ele falhou miseravelmente. Ah, com certeza. Porque depois tem desenho do Charles Vess mesmo, né? Que é? Puta. Falou, não, botou fada no meio, tem que ter o Charles Vess, senão tá ruim. Só ele sabe desenhar fada. Só. E esse cara que ficou louco, amigo do Del Debbie, sabe desenhar fada. O resto não vai. Aí tamo lá ela em matéria e eles ficam entre mundos. Então, como a Bárbara tá ferrada e morrendo, o espírito dela tá do lado de fora. E aí o cara já corta até a quinta parede, que é a Bárbara conversando com o leitor e com a outra olhando pra dentro, vendo ela na terceira. House of Cards. E a borda do painel fica um pouquinho diferente também, e pra sinalizar que tem alguma coisa esquisita. Então tem uma borda certo e ao redor as fadas. Por quê? Porque é como se a gente estivesse do lado de fora, olhando pra matéria. Então a Bárbara tá em matéria, olhando por uma portinha e vendo ela mesma sendo operada lá. E aí vai pro paraíso, o oásis das Prometeias. E aí ela entra pro oásis das Prometeias. Onde tem todas as Prometeias. Ela encontra todas as Prometeias. Deus americanos nesse momento, né? Tipo, vários Jesuses. Só que no caso são várias Prometeias. Aí tem a pequena Prometeia que eu nunca entendi porque... Ah, tem uma historinha mostrando por que a Prometeinha tá vestidinha de rosa agora, né? Tem a Prometeinha, ela não foi uma pessoa que viveu, né? Mas ela... Alguém desenhou um quadrinho da Prometeinha. É, porque dá a impressão no começo de que essa é a menina. Uhum. É a menina. A primeira. Ela me dava a impressão, mas não é. Essa é uma outra Prometeinha também. Entendi. E, de novo, ele borra tudo. Brincando, tudo, né? Com... Arredondado. É sensacional. Cara, é incrível como quando ele desenha a vida cotidiana, é tudo um caos, né? Os quadros de vida cotidiana é tudo uma moda caralho, ó. É um em cima do outro. As câmeras são muito loucas, né? Na frente, por cima, de lado e no fundo... O contexto, né? O contexto lá, baseado do William Sim, Morris. Sim, muito bom. E nossa, quando como... elas estão do lado de fora, elas vão olhando como se fosse aquela... Que página é em português esse aqui? Deixa eu ver. Esse aí é o... Que são elas de fora aí. É o próximo. Você vê, é o próximo. Ela tá de um lado e depois elas estão em cima. Ele só flipou aqui, ó. Uhum. 102, 103. E aí elas estão observando o mundo das coisas mundanas e normais pelo ponto de vista de onde elas estão. Sim. É legal que mostra elas, tipo, olhando pra baixo, né? Elas estão olhando no lago, elas né? Elas estão acima. É, no, como se fosse um lago, né? E aí eles chegam nesse cara que é fictício, né? O Alan Moore criou, que era um escritor, que era o primeiro cara que desenhou a Prometeia. E ele tinha as fadas em volta. Caralho, que vida de merda, né? Você vê a fada todo dia te enchendo o saco em volta, assim. E retoma pra narrativa isso, do mundo é saci, material. Sim, só que é antigo, né? Dá pra, ele coloca antigão. O contexto. Inclusive... Lembra aí... muito Sandman. Essa... Sim, lembra muito Sandman. E eu vou colocar que esse estilo de enquadramento já é um enquadramento mais clássico de quadrinho. Sim, é o, tanto é que essa parte, como a gente falou, que é do Charles Vess, né? O Charles Vess, ele desenhou o Sonho de uma Noite de Verão do Sandman, né? Então, faz... Ilustrar o Stardust também. Stardust, do Neil Gaiman. Mas principalmente o Sonho de uma Noite de Verão. Aquela narrativa do lobisomem, que é o que a criança tava falando com o avô e o avô conta que ele ia estar uma história, sim, que aí ele vai e tal. É a cara dessa história. A história aqui. Do seu Vassili. Senhor Vassili. Que ele jeita e aí ele escolhe a cama macia e aí ele fala, não, vou dormir no chão e tal. Ele quer dar uma machadada. Né? Então é muito a cara desse... Sim. Desse capítulo. Senhor Vacilo. Ah, cara, tem uma cena bizarra que o parado do Senhor Vacilo aqui, que é a hora que ele transou com a moça, né? Enquanto ela tava com Prometeia, a criada dele, né? E ela virou Prometeia. E eles fecundaram e tiveram um bebê, só que o bebê era metade fada, metade Prometeia, metade matéria. Caramba. Então, tipo, tá aqui, no parto, não adianta, né? Fala, é um bebê e ele é apenas parcialmente real. Tipo, tem uns triângulos saindo, uns olhos. Caramba, que demente esse Alamo também, né? E aí o cara morre. O cara pra pensar essas paradas, né? O cara morre e ela... O bebê morre e ela também, ela, né? Também. Sim. Se desfaz, que loucura, agora, né, e cara? E aí o cara se acaba em cachaça. E aí agora ela encontra mais um personagem, que é o mentor dela. E tem um detalhe, só pra antes da gente passar pro mentor, que o mentor é importante pra caramba, que como todas Prometeias se fuderam, né, também. Nenhuma tal, sempre, deu bem. Sempre, mas ele avisa, logo no primeiro capítulo lá, ele fala, as Prometeias sempre morrem, elas nunca são. É, elas porque o Prometeu se lascaram, sempre, né, se ferram. Era clássico dos textos gregos. Então você tem o cara que fica preso, acorrentado, o outro que empurra a pedra e a pedra cai, o outro que tem que beber água e a água seca. Então tem muito disso daí no, como castigo. Quem é esse doido dos anéis aí nessa página? É ele. É o Fausto. É o Alan Moore? É o próprio Moore, quem vai? Misturado com o Crowley. Ou misturado com o Crowley. Com o Moore é o Faust. Com Fausto. E ela encontra tal de Jonas Faust. O sol ainda tá cinzento. Uma desonhão aberta. E aí ele fala, agora eu vou querer ensinar vocês. Então, a outra narrativa. Então você tem por fora o que tá acontecendo, igual um dos demônios da Goécia, que você tinha um humano de um lado, tem ela do lado e a Prometeia em cima, e do outro lado tá ele aqui e o veinho. É como se fossem os dois sagues conversando, batendo um papo. É, uma coisa nesse sentido. É mais ou menos... O que eu acho legal é o seguinte, que na base... Tá a Sofia projetando a Prometeia e o Fausto com um glamour, parecendo ele novo, projetando o que ele realmente é, na verdade. Ah, isso é porra, do caralho. Do caralho, sim. Aí é bem legal que o glamour funciona. Todas essas aulas de semiótica servem pra alguma coisa, cara. Tá vendo? Aprende aí, Vinícius. E tem outro detalhe que a amiga Stacy, né, que é a amiga mortalzaça, a Theia e foda-se, nada existe, sei lá, e pau no cu todo mundo e por aí vai, ela não vê a forma... Glamourizada do Fausto, né? Ela vê o velho escroto e ela fala... Que horroroso! Velho tarado, caralho! Ele é feio. Sim. Mas... Ah, não, esse desenho tá escroto. Ele parece o cara dos Jogos Mortais, né? Aquele... Isso! Caralho, ele parece o... Ah, o cara... O... Parece o maluco do Kiss sem maquiagem. Parece o maluco do Kiss sem maquiagem. Ele sabe, moço. Eu tô vendo... O guitarrista do AC/DC, esqueci o nome dele. É o Ziang? Total. Angus Young, é. Imagina se o Angus Young conseguisse sobreviver mais alguns anos. Ficaria isso. Morresse alguém e exumasse o cadáver. Aí dava esse cara aqui. Ah, o veião é página 119. 119. Cara, que aí ele fica cara... puto porque ela fala que você tá falando com esse velho tosco aí. Aí ele me viu e aí ele fica puto com ela, né? Uma última descrição do velho. Como diria minha mãe, é um cucu cãibra. Por quê? Oi! Muito sábio. Eu vou ter que chamar alguém disso em algum momento. Em algum momento breve. E aí finalizou, e enquanto isso, Bárbara está morta. Na vida na morte. Morre. E acabamos o capítulo 5. Um outro detalhe muito bacana é que esse desenhista que tá colocado aqui, por exemplo, quem tiver com a edição brasileira, página 189, esse desenhista que tá aqui é um dos desenhistas da Prometeia. É o cara que desenha na história do Tarot, que desenha a historinha do Crowley, que tá embaixo. Esqueci o nome dele, acho que é Jesus alguma coisa, inclusive. É o cara que Cristo. Faz... Não é Jesus esse. Desenhou a história do Crowley, foi isso? Exatamente o que eu falei. É o cara que faz essa história. Aí tem o nome do. É José Villarrubia, é o cara que faz os HQs. José e Jesus estão ali, né? São parentes. São parentes. É, inclusive, ele se desenha. Ele é o fantasma do último painel que sim. Tá observando. José é o padrasto. Esse é o Villarrubia. O Villarrubia desenha pra caralho, cara. O Villarrubia é fantástico. Entendi. E no finalzão, todos os goécios com os sigilos, tudo bonitão, que o cara convoca. Os 72? Todo mundo. E faz o surbão. Tem 72, tem um, dois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, cara, isso me lembrou. 3, 4, 5, 6, 7, 8, isso me lembrou uma parada muito bizarra. Tem 32. Cara. Tá de bom tamanho. Ah, tá bom tamanho. É o que coube na página. É o que coube na página. Isso me lembrou aquele filme do Billy Mandy, que eles caem num portal e eles se veem no, e eles são fantoches. Aí o Billy fala: ah, meu Deus, tem alguém com a mão enfiada em mim. há muita sabedoria nos fantoches, né? Se a gente for pegar pra levantar. Sim, sim, sim. E aí a gente vai ter que começar essa. Qual é o contexto, né? Porque aí dá pra ver que eles estão embasando. Muito desse contexto de Prometeia, do que foi as outras Prometeias, né? É meio que pra você entender um pouco mais sobre essa entidade, né? Sobre as formas que ela pode vir, que ela pode vir a se manifestar e tal. E a história vai pra onde a partir disso, depois? Como é que ela avança? Olha, ela tem mais 3 edições, mais ou menos, edição 8, 9 e 10, que ela vai fechar esse arco de histórias pulp da Prometeia. Uhum. Então ela vai enfrentar o templo, aí ela vai chegar lá e no templo descobre que é um bando de senhorzinho, que nem magia sabe fazer mais, né, religioso. Ela engole os demônios da Goécia, né, todos, mas cara. É importante de ver que é o seguinte, isso eu acho que é importante. São 10 primeiros porque são os arcanos menores. Uhum, sim. Então ele começa, por isso que os 5 a guerra, depois o 6, o 7 é a ilusão, que é onde o cara se mata, e o 8, e no 10 ele fala até das princesas, que tem essa capa assim, estilo Princesa de Sgt. Peppers. Não, Gabriel, eu preciso que você me explique. Se alguém sabe, é você. Por que caralhos, em determinado momento, ele vira a porra dos quadrinhos de lado? Que é a transição de 99 pra 2001. É a hora que muda tudo. Eu já acho outra coisa. Ele tá mostrando uma estética de cinema widescreen. Isso é um filme. Olha aí, faz um sentido também ser um filme ruim. Isso é um filme B. Legal. Essa edição é um filme B. Não é um quadrinho, não é uma peça de literatura. Que é quando o Elastagel fica doidão. Fica doidão. É tipo um episódio de Doctor Who. É o filme A Bolha, manja. É a bolha assassina. É um filme de terror ruim. Faz bacana essa visão. Technicolor, inclusive na capa ele fala um negócio. Volta lá pra gostei capa. Gostei da comparação do Doctor Who, tipo, uma série de TV ruim. Isso não, aí mesmo. Falei aqui, ó. A capa dessa edição 11... É um cartaz de filme B. É um filme aqui, B. Aqui, ó. Inclusive tá aqui... Parece tá um Marte Ataca. Produzido em widescreen. É, meio Marte Ataca. Eu acho que bate com a época que o Frank Miller lançou o 300 também, que era widescreen. Assim, pouco antes disso. Hein? Se contar dá. Também é widescreen. Eu gosto muito dessa edição 11. Tem uma cena de sexo libertando os chakras, subindo os chakras. Essa era legal de comentar. É no 10. Que é no 10, que é pra fechar mesmo. A 8 que tem a homenagem do Monty Python, né? Tem? Oi? Volta. É, com o cérebro aberto. Ah, sim. Então, claramente é a homenagem dele pro... Achou que era ela fazendo o Cilly Walk, assim, tá ligado? Cara, lá, os tem que ler. Dessa. O final da 10... O final da 10? O final da 10 é magia sexual. Kundalini total e o pessoal explicando magia? Ele tá explicando magia pra ela através de sexo. Que ela vai até lá e ele fala assim: o que você quer pra gente dar poder dele? Que é óbvio, sexo. Aí ela fala: ah, e você vai trazer comigo. São os famosos mestres de Facebook. Sexo. Mas, iniciação no motel. Iniciação no motel. E aí fala assim: nossa, mas sexo comigo? Fala: não, cara, você é muito magrelo, eu quero prometer. Dá uma esculachada na menina aí. E aí tem uma... Todo mundo esculacha ela, inclusive nossa, a Stacy, né? A Stacy fala assim: ah, você pelo menos tá mais peituda de prometer. É lésbica, né? É. A Stacy vive zoando com o cara. Fica só pra aloprar. E tem... O que deve ter de maluco que tentou repetir essa cena com o namorado, ficante? Não deve estar escrito, né, cara? Mas tem uma cena linda, mano. É muito linda. Quando ele mostra os casais sagrados, né? Olha que louco. As representações masculinas sagradas, representações femininas sagradas. Uma página dupla na 272 e 273. É, se você está vendo isso no PDF, você está... Esse cara aqui é um... Ah, Twin Peaks aí, rapaz. Tem ele. Do Sgt. Pepper. Nesse do Sgt. Pepper que ele faz, tem o Crowley aqui. É qual abertura de capítulo é isso aí? É a do décimo. Décimo capítulo. Tem o tempo. Que é a hora que ele vai descendo, né? Então, como a gente pulou tudo, né? O 5, você vai falar do 5 do Arcano Menor. Depois o 6, que é a cidade de High Brasil e tal. O 7, que é a ilusão. Aí você tem o 8, que é a briga da Prometeia Escritilo Psicodélico anos 60, que é aquela outra versão pulp, com os Goécio descendo a cacetada. E aí você tem as 4, que essa aqui é a outra que é a mais hardcore de todas. Tá ligado que esse anãozinho do Twin Peaks aqui, acho que alguém esqueceu de deixar ele esbranquiçado, né? Que nem os outros no fundo ali. Não, na inglês também tá assim. Não. Visão. O anãozinho tá ali briga... porque o anãozinho faz parte da imaginação. Vocês não conseguem passar um episódio sem falar de anão. Vai tomando... Vinícius tá perseguindo. Nona é a hora que eles derrubam a primeira etapa do templo, que é a hora que eles entram lá, só tem criança. Eles, tipo, invadem, aí você fala, o anto dos satanistas, isso aqui, aí a hora que entra um monte de tiozinho, assim. É tipo igual na vida real. Você vai ver, tipo, os caras satanistas tá mais... Tá dizendo que as ordens sagradas só tem tiozinhos? Só tem os tiozinhos com as crianças. Nas ordens sagradas só tem os tiozinhos com as crianças. Deu Deb falou isso, hein? Vai virar comentário de Facebook isso aí, irmão. Sim. Fala logo, você vai colocar o bode berrando. Posso falar da minha edição de trabalho? Qual é o número da edição? A 12. Calma aí, deixa eu encerrar então. Esses 10 primeiros capítulos, eles são essa questão da aventurinha pulp, em que ela é a Prometeia contra o templo, né? Se descobrindo também. Se descobrindo, você também entendendo o que é a Prometeia, né, de todas essas formas dela. Ela tá se descobrindo, ela tá começando a entender essas coisas, ela tá entendendo o básico de magia, ela aprendeu tarô com o Fausto, Fausto deu todos os livros clássicos de magia pra ela ler, ela aprendeu um pouco de magia sexual na forma da Prometeia. Deu aquele, como é que é agora? Ela deu qual foi aquele que é chato pra caralho, o... Dele foi Levi? O Dogma Ritual? Foi do Dogma Ritual? O Agripa. Chato pra caralho é a Agripa. Levi é divertido. 3 livros de filosofia oculta. Não, aí, fodeu. E no na quarta parede, o leitor vai acompanhando essa descida da árvore. Do 1, 2, 3, que o Alan Moore vai pondo a temática de cada capítulo. Como uma... Como o arcano menor. Tá. Até ele chegar no décimo, que é o final, que é o mundo, uhum, onde os caras trepam. E aqui, ó, por exemplo, página é isso em português. Que é no meio do que eles estão transando. Final do capítulo. Que ela ainda coloca todas as partes, né? Então ele tira primeiro os sapatos, que né, são os acessórios lunares, depois a capa, que é o acessório saturniano. Aí o não sei o que, o breastplate, que é a parte solar. Isso. A roupa venusiana, tal, e ela vai se despindo, né? Pô, Marcelo. E os caduceus aqui. Basicamente, ele pede pra ela fazer um striptease. Mas o striptease. Sagrado. É a dança dos sete véus. Isso, é um isso tem a ver com a descida da Ereshkigal também, né? Sim. Como é que é o nome? Saúde? Oi? Eu não sei falar sumério, meu sumério tá enferrujado, rapaz. Como é que é? O Ereshkigal com quem? Mas não, eu entendi o nome, o que é? Pro ouvinte. É a deusa que desce ao submundo para buscar quem? Desce pro meu marido, é a Lilith que desce, né? Eu me lembro que a deusa sequestra o marido dela é o Ereshkigal, que é o espírito do outono e inverno. Que é a irmã malvada da deusa da natureza. Pode ver. E o marido dela é a natureza, só que é a natureza domada, é a agricultura. Então, no outono, ela... a deusa da natureza desce e aí ela vai batendo em demônio por demônio. Então, ela pega uma sucubo que é a lua, depois o portal de Mercúrio. E ela vai, tipo, se despindo matando, do meio ela caminho, vai perdendo a armadura. É uma cada planeta, cada portal. E aí no final ela pega um dragão de Saturno e tal, e aí ela tira o marido dela e traz ela de volta. E aí quando ele volta já é a primavera e aí a natureza renasce. Quando que aí isso ainda é pré-egípcio. No egípcio depois eles mudam, que aí a Isis faz a mesma coisa. Eles picotam Osíris, espalham Osíris e ela sai pegando os pedaços dele. Só que aí eles não gostavam mais tanto de mulher e aí ela precisou transar com Osíris pra Horus vir e resolver. E aí depois pros deuses gregos acabou. Aí o patriarcado ganhou e não tinha mais deusas heróis. A heroína mesmo, a Lilith vira uma demônia. É. E aí acabou a heroína mulher. Tem uma coisa importante pra colocar aqui. Coloca, você, então. Você que tá com a mão no pau. Ah. Pra você de novo, segunda vez hoje. O tira Alan a mão daí, cara. Tira a mão daí. E o Alan Moore tá falando aqui pra você, ó. Pra você, ó. Que o primeiro ato tem que ser seu. Olha aqui, ó. Olha aqui o... O primeiro ato de quê, queridão? Eu tô falando de sexo, caralho. Tá bom. Até agora, é tanto que ele faz lá, o caduceu. Sim. Primeiro, anotem o seguinte. Na página 259, que é a hora que a Prometeia tá completamente nua, a cara do Fausto. Fausto. Excelente! Fausto tá com o zoião de quê, Vinícius? Rapaz, não vejo uma dessa tanto. Tô com a cara de caralho. Imagina eu nessas carnes. E aí, na cena seguinte, o Fausto tá abobado e ele olha e fala assim: Santo Graal. É, vou visitar o Santo Graal, eu vou até o Cálice. É que assim, se o cara tá escutando Magicando, ele já sabe tudo que a gente tá falando aqui, né? É, eu tenho que. Até o Cálice, cara, essa coisa. É, não, e o Dedeb tá mostrando aqui nas páginas que é muito legal, né? Que, assim, não é um filme, não é um quadrinho pornô, né? Não é uma. Não aparece nada pornô. Não aparece nada erótico. Não, ela acho que até tem um pouquinho. Tem aquele estilo Austin Powers que tampa as coisas trans. E vou te falar outra coisa. O fato daquela pessoa que eu descrevi ainda agora como cuco cãibra. Está comendo a Prometeia, tipo, brocha tudo. Não, mas você entrega porque ele tira da coisa física, né? Ele vira um erótico mental mesmo. Sim, coisa é, não, percebe. São análogos, né? Simbólico que ele coloca nas páginas. É um erotismo sagrado, não tá falando de tchaca-labu-tchaca. Não mostra nada, então não adianta eu ficar punhetando em cima. Sim. Porque tem estrelinhas, é tipo pornô japonês. Né? Inclusive, na hora do tchaca-labu-tchaca, é um cajado entrando na taça. É, aqui. Né? Ele mostra o cajado. No... É, entendi. Entendeu? Entendeu? Enfim, o cajado na taça? Feito de um jeito super. Olha aí. E no final tem abelhinhas e florzinhas. E florzinha, né? Da fecundação e tal, né? Fecundação. Sol e a passagem pelos planetas. A lua, ele vai, ó, tá vendo que essa parte faz que nem uma serpente. Qual é a página? Morde por rabo. Essa página é boa também. É próxima. É próxima, acho. Que aí ele vai descrevendo como 2008, é que a parada 2008. Acontece. Chakra por chakra, como é que acontece. E com o símbolo do chakra gigante aí pra, símbolo... pra não ficar dúvida. Pra não ficar dúvida. Fica bem ilustrado. É legal que... Se você não entendeu, a gente desenha. Se você não aprendeu chakra com isso, tá... e aquela cena do Aang, o Avatar, tá ligado? Que ele vai limpando os laguinhos, você não entende mais. É. E aí quando chega no orgasmo cósmico, ele quebra todos os quadrinhos de novo pra ficar psicodélico, e aí, acabou. Sim. E aí são um velho e uma mina. É, são um velho e uma mina deitado. E aí volta pro quadrinho, acabou todas as... E aí fica... É, ele adquire de novo um tom super sombrios, fechados, sim. E o quadrinho volta pra... Sim. Mas olha que educação sexual, olha que função social do Alan Moore aqui. O cara tá ajudando a mina a se vestir depois do sexo. Dá um beijinho na testa. Dá um beijinho na testa, tem um afeto aqui bacana. Porra, legal. A motivação é escrota, mas o cara não é total, né? Sim. É, ele não era exatamente um inimigo. E aí tem a quebrada que você falou, que a próxima é lateral. Porque de 1 até 10 era essa introdução pro mundo da magia, pra cada uma das esferas, cada uma das pegadas. Aí o 11 é a quebra. Aí o 10, o 11, inclusive, é o fim da história pulp. É um filme ruim, uma história mega pulpona e tipo assim... Que não tem nada de magia. Que não tem nada de magia. No sentido tecnológico, história da parada. E tem uma coisa muito louca que acontece, que é a hora que ela olha pros heróis científicos que tem e vê que eles não conseguem resolver, ela vê que ela não consegue resolver e no fim ela olha e fala, quer saber? Eu já entendi o que é magia, tecnicamente. Eu preciso agora sentir o que é magia, viver o que é magia. E é a hora que ela desencana, que percebe que os heróis conseguem se virar com o mundo mortal, e ela fala, vou pular pra parada da magia mesmo. Posso aí, tá? Ela toma aí, fora. Que o filho é teu, eu vou... E é uma divisão de águas, porque o capítulo 12 é o tarô. E esse capítulo, acho que é um dos mais bonitos de todos. Que esse é o estudo do... Que é o capítulo que eu trabalho. Ah, esse é o que você pegou pra... excelente. É porque você quer se fuder também, né? Você não quer pegar o primeiro capítulo. O Keller quis muito se fuder na hora que... Eu tive que fazer um corte fenomenal, por exemplo. Eu só cito o tarô, não consigo passar por tarô. A minha discussão é como funciona o tempo e qual a relação de tempo e magia nessas páginas. Pela perspectiva do Alan Moore. Pela perspectiva do Alan Moore. E que a gente, que conversando com o Vinícius, eu descobri que é a perspectiva que o... Quem tem? Peter Carroll. Que o Peter Carroll tem a partir do conceito de físico, né? O Peter Carroll trabalha a partir da física. Né? Sim. É, toda vez que o Keller fala do mestrado que ele tá fazendo, pra mim, modifica um pouco. Eu realmente tenho uma sensação de que eu tô indo pra dimensões paralelas. Tipo assim, mas não era outra coisa? Segura na minha mão e confia. O Keller fala do trabalho dele, eu penso, ah, coitado. Tá acabando. Claro. Eu vou só abrir uma parte, assim, que a magia aqui, ela aparenta como uma coisa total fora do tempo. Então você tem a quebra da sangria mesmo, você não tem quadros, não tem nada enquadrado, os diálogos se misturam, a Prometeia se confunde nos diálogos. As duas serpentes do lado seu estão trocando ideia e você não sabe qual é qual. Você não sabe qual é qual. E ela pergunta... é a Mike e outra é o Mike, que é o microcosmos e o macrocosmos. Caralho, não é Mike. Outra é Mick. Não tinha pegado isso. Porque aqui é Mac, ela sempre fala das coisas do que tá fora e a outra fala do que tá dentro. E eles ficam pontuando o tempo todo quem é quem pra você ficar completamente maluco. Perdido. Porque ele fala que tá dentro tá fora, o que tá em cima está embaixo. Então o Mike fala uma coisa que é pra grande obra e a outra tá dentro de você. E ao mesmo tempo... O nome não é isso. Tu não tem nada que o cara virou e falou, puta... Deixa eu pôr um nome qualquer. Deixa fala um nome pra eu pôr a lista telefônica e escolher uns nomes. E todos eu acho sensacional que tem duas histórias acontecendo ao mesmo tempo. Três histórias. É, deve ser três. Mas assim, duas primeiras. Você vai tentando ler o capítulo como você leria um quadrinho normal. E no meio do negócio, quando você tá chegando à conclusão, caralho, eu não posso ler de uma forma normal isso daqui. Ela te fala isso, você não pode ler de uma forma normal isso aqui. É, no meio, é verdade. Deixa isso pra lá e depois volta fazendo o teu próprio tempo. Porque ele tem três histórias. Tem a história da Prometeia, conversando com o micro e macro. São três histórias, né? A história quatro, da... né? Quatro, porque... os anagramas. É, ah, sim, tem os anagramas formam... ainda, que formam uma outra contação. É que os anagramas tá associado razoavelmente às cartas também, né? Mas tudo bem. E aí tem a história da Prometeia entendendo o que é magia através da explicação do macro e do micro. Você tem a história do universo sendo contado pelo tarô. Você tem os anagramas e você tem uma anedota sendo contada através da vida inteira do Crowley, desde o espermatozoide, o óvulo, até o esqueleto dele apodrecendo na última página, e virando espermatozoide e óvulo de novo, então uma contagem cíclica, passando por imagens formadas por fotos de família desenhadas pelo Villarrubia, né, e conta o que é a magia de acordo com uma piada que o Crowley teria falado em algum momento são na vida dele. O que é magia? Dedo no cu e gritaria. Caldo de cana e pastelaria. Não, é fantástico, assim. Essa edição, ela é... E cada anagrama que o cara faz, ele ainda põe a letra hebraica que corresponde ao arcano do tarô. Rapaz. Ele não traduziu os anagramas. É, eu também não traduziria. Eu colocaria um asterisco e traduziria ele fora, porque nem dá, porque é impossível. Ele nem botou asterisco. Ele já tava fudido de traduzir isso aqui. O Aragão já tomou no cu, porque as cobras ainda falam em forma de rima e... e poesia. É, étrica. Meteu um Etrigan foda. Sim. Rosa vermelha, violeta e azul. Melhor parada. Bom, uma das coisas que me chamou mais atenção nesses anagramas é justamente aqueles caras que ficam brigando e falam assim, mas o louco é Aleph, o mago que é Aleph. Aí o outro vem discutir que, mas e a correspondência da letra tal? Porque o Isaac Luria falou que arruma tal e tal jeito. E o Crowley trocou a lua por não sei o quê. Você vê nesses anagramas, você percebe que todas as letras estão em todas as letras hebraicas. Então, na verdade, na Árvore da Vida, você vai ter um multicaminho na qual... Que caminho que liga o louco e o mago? Qual das letras? Todas as letras. Então, se você quiser criar e colocar um sistema na qual você coloca qualquer letra, sendo qualquer caminho entre dois arcanos, ele vai funcionar. É válido, né? Porque é válido. Por isso que ele coloca... Quando ele muda, você vai ver, ó. Primeiro é um Aleph, quando é o louco. Aí aqui é um Beit, que aí ele já escreve outra coisa. Ele fala, pá, te, orem. Então vamos orar e tal. Aí o primeiro, metáfora, que é o louco. E o filho da puta ainda é tão fora do normal que o anagrama forma uma palavra que tem a ver com o caminho. A conclusão que eu tô chegando é que pro Alan Moore, magia, ela é uma forma da pessoa, do ser humano se mover na dimensão do tempo. Mais ou menos isso. A gente se move pra cima, baixo, direita, esquerda e o tempo só pra frente. Através da magia você consegue atingir futuro e passado. Essa é porque a magia é uma coisa que é atemporal. Porque aqui ele tá explicando o que é magia e é um ciclo eterno. Ela tá travada num ciclo eterno, assim. Igual a Lívia agora, tá travada num ciclo eterno. Lívia viu tela azul de novo? Viu tela azul de novo. Não, eu tô pensando que isso faz muito sentido. Entendi. Né? Porque ela tá aqui, ó. Ela tá descendo pras cartas de novo e ela tá aqui chegando nas cartas. Então... É uma coisa cíclica. O meu problema é o seguinte. Na quinta série, eu tentei explicar isso pra uma professora. E ela não entendeu. A gente precisa fazer uma leitura de vida passada da Lívia. A gente não precisa. A piada é mais ou menos o seguinte. Crowley falou assim. Crowley contou essa piada, dizendo que aquele que entender essa piada entende a magia e a verdadeira natureza da magia. Dois homens estavam viajando numa viagem de trem bastante longa. Provavelmente algo que ligava uma parte da África até um lugar pra chegar na Inglaterra. Osasco. Pode ser. Mas bem longo. Em Osasco. E aí, lá dentro, um dos homens estava carregando uma caixa toda furada, como se carrega um animal vivo ali dentro. E os dois fazendo uma viagem, né? Um desses homens olhou pro outro, o cara que não estava carregando a caixa, olhou porque estava carregando a caixa, e falou, amigo, amigo, desculpa te incomodar, mas o que, que você tá carregando aí? Aí o cara da caixa olhou pra ele e falou assim, pra mim te falar o que eu tô carregando aqui, eu preciso te contar por que, que eu tô aqui. Aí os dois num trem em Osasco, indo pra rolê de Osasco, tem tempo pra caralho. Tem trem em Osasco, então faz não tinha, não tinha, exatamente. Não tinha fone de ouvido. Barra Funda, vai até Carapicuíba. Olha então, que delícia. Demora pra caralho. É, Presidente Altino. Presidente Altino. Altino. Quem não é de São Paulo. Por isso que tem o Mike e o Mai. É, exatamente. Você põe a jornada de Osasco, é a mesma jornada da África para Londres. E aí... Na hora do rush ainda pode ser até pior. E aí, nesse rolê, o cara da caixa fala assim, é que eu tenho um irmão, que ele chapou o coco, ficou muito louco de cachaça e outras coisas, e ele começou a ver bichos. E ele tá começando a ver bichos, ele entrou em delirium tremens, né? Que é aquela parada que começa a ver cobra, serpente, bicho venenoso, peçonhento, subindo pelo corpo, ele não tem paz e não dá paz pra minha casa e tal. Aí o cara olha e fala assim, pô, sinto muito pelo seu irmão, né? O sem caixa fala. Aí o da caixa fala assim, e aí por isso eu tô levando aqui nessa caixa um mangusto. Mangusto é tipo uma fuinha do demônio. Mangusto come... Come cobra, né? Come cobra. Gente. É um furão do inferno. É um furão... É tipo um homem macaco, come só que gente. Marsupial. Exatamente. Com muito ódio no coração, assim. O mangusto é terrível. E aí tava carregando na caixa. Aí ele fala assim, por isso eu estou levando esse mangusto pra me soltar no quarto do meu irmão e atacar serpentes que estão atacando ele. O cara fica meio confuso, o outro sem a caixa. Fala assim, mas peraí, você tem um irmão? Sim. E teu irmão tá louco vendo cobras, serpentes e outras coisas imaginárias. Aí, sim. E aí você tá levando um mangusto, que é um bicho desgraçado, pra soltar em cima do teu irmão, pro mangusto comer as cobras imaginárias? Aí o cara fala, isso. Mas você vai soltar um mangusto de verdade em cima do teu irmão que vai comer as cobras imaginárias? Aí o cara da caixa com o mangusto fala assim, não se preocupe, porque o mangusto também é imaginário. E assim você entende a magia. Cara, muito bom Prometeia. Fica aí, Panini, por favor, né? Paga nós. Patrocina nós, aliás. Por favor, né? Então é isso, gostaria de agradecer muitíssimo a presença de todos vocês que ficaram até aqui. Por favor, Grola, você tem algum jabá pra fazer? Ah, tem o nosso tarô, que tá em financiamento coletivo, né? O Alltype, que todo mundo... Ah, por que, que não saiu no Brasil? Por que, que não saiu no Brasil? Então, demorou, mas saiu. Se você não entender tarô com o Alltype, rapaz... Você não lê com mais nada. Você fala o que você tá pensando, fala o que você tá pensando, você é burro. Você não veio aqui pra caçar, né? É, tá com já bateu no primeiro dia, né, Marcelo? Bateu. E já tá com várias metas expandidas. Sim. Inclusive, a gente tá fazendo um calendário com as datas de consagração do ano que vem, mudança de signo, fase da lua, enfim, botando um monte de coisa calendário tá aí pra facilitar. Né? Calendário discordiano tem? Não tem, cara. Tá falhando, hein? Olha aí. Pô, vamos aí, mano. Não, mas eu acho muito legal o Alltype, porque, primeiro, realmente, eu sou um ignorante no tarô, um ligeiro ignorante. Realmente, é um tarô que ele é mais fácil pra você fazer a leitura, porque tá lá os conceitos intrínsecos nas cartas, né? E é interessante porque a arte dele, né, utilizando as fontes, é algo que eu gosto muito, né? Brinca com semiótica, que o Vinícius também precisa pra entender, que ele entende tarô, mas não entende semiótica. E então... a gente brinca que é o serve. Ele não entende nem semiótica, nem tarô. Ah, então tá bom. Então é pra você. E a gente brinca que serve de portfólio do Grola também, né? Tipo, você quer explicar pra alguém pra que serve design, além design, de pra nada, você mostra esse tarô, assim, que você vai entender. Exatamente. Então, por favor, eu vou deixar aí no link do post pra vocês apoiarem. Tá pelo Catarse também. A gente descobriu essa semana, inclusive, que um dos nossos posters tá exposto num café no aeroporto de Belém. Cara, foi lá e bateu uma foto, tipo, coisa bem bacana aqui. E é capaz de você perguntar no café e o cara fala, porra, eu coloquei porque eu achei bonito. Não, ele tentou achar o cara que é dono do café, mas o cara não tava lá na hora. Mas ele falou, vou voltar lá pra falar com o cara. Bacana. Então quer dizer que o trabalho tá chegando longe. Café. Como é que. Café Elite? Elite Café. Elite, né? Café. Elite Café. Nome de puteiro, hein? É que atrás do pôster tem uma porta. Por favor, muito obrigado, Marcelo. Você tem algum jabá pra fazer? Algum projeto que você queira falar? Pede desculpa. Fazendo o Grolan já falou tudo. Pede desculpa, convidado. O mesmo. O RPG Quest já foi, né? O RPG Quest, a gente tá na loucura final de gráfica. Tá, a gente tava conversando no começo aqui. Tem que fazer em 5 gráficas ao mesmo tempo, que uma monta os dados, outra monta as caixas e a parte de punch board, outra faz o manual, outra faz as cartas, pra conseguir juntar tudo. E aí, pra poder fazer o manual, tem que fazer o ISBN, aí pra pegar o ISBN, o cara queria as 20 primeiras páginas do livro, aí cada um precisa de alguma coisa, uns negócios que nunca me pediram em 25 anos. E tem muita peça, cara, né? Tem muita coisinha. Muita pecinha, muito componente, né? Sim. Cara, mas acho que pelo menos essa parte de componente, acho que tem melhorado no Brasil. Não, mas a qualidade tá sensacional, não é porque a gente fez, mas na verdade, como fez e tinha um monte de gente, e daí deu pra gastar todo o dinheiro. Sim, sim. A qualidade ficou muito boa. É, vocês trabalham com isso há bastante tempo, né? Então vocês têm referência, né? Não são marujos de primeira viagem, né? Mas tem algum projeto que você tá pensando que em breve você vai estar lançando? Só pra deixar. Só daqui a 4 anos agora. É verdade, né? Não, tem a enciclopédia pro ano que vem e o livro de tarô. Na verdade, a enciclopédia atropelou todos os outros porque ela esgotou. Uhum. Aí ela esgotou na metade do ano e a gente falou, puta, eu não vou imprimir de novo, é a quinta edição. Só que aí a gente falou, porra, foda-se, agora tem financiamento. Quando eu fiz esse negócio 10 anos atrás, você tinha que pôr do bolso. E um negócio desse custa 100 mil, pá, só de gráfica. Aí eu falei, não, vamos fazer um negócio pra valer. Aí eu peguei e atualizei. Então ele saltou pra 8 mil verbetes. E agora tá tudo colorido e na qualidade do livro de Cabala. Uau, então bom. Vai ficar... Qual enciclopédia que é? 1.200... Enciclopédia de mitologia. De mitologia mesmo. São 42 mitologias diferentes. Terceira edição. E aí, quinta edição. E aí eu adicionei árvore genealógica no meio. Eita. Então você tem as árvores maia, árvore... Tudo que... Ou dá pra fazer os pôster que isso aí, cara. A gente vai fazer pôster, tem um monte de coisa. Sim. Mas isso é pra depois do carnaval, que é quando começa, o ano que vem. Aí você vai descobrir que a mitologia tem uma grande suruba, né? Então... Oxi. Opa! E a parte das árvores tá ficando muito legal. Assim. Poxa, tá legal. Dando um trampo insano. Ah, imagino, cara. É, porque essa parte tem que entrar em contato com o pessoal dos quadros, né? Dos museus, né, pra pegar as autorizações tudo e fazer o trabalho, né? E dessa vez a gente vai colocar índices de vários tipos, por separado por mitologia, porque agora a gente enfia tudo no Axis, né? No Excel já separa, então dá pra fazer uma listagem por deuses, onde você quer lá só os gregos, só não sei o quê, só os dragões, só os monstros, só os... Não sei, então dá pra separar tudo. É, então cara, vai parte fazer de indexação, uma muito... Excel é o melhor amigo de InDesign. Meu, a primeira edição da enciclopédia era o Word, daquele Word que não era gráfico ainda, quando eu digitei. Que eu comecei a fazer isso em 92, então era um negócio muito insano, era pesquisa de livros gigantes. E hoje, com internet, com Google, com... você consegue imagem de qualidade muito maior. Então a gente falou assim, puta, vamos fazer um negócio bem feito. Então vai ser capa dura, colorido e com tudo que tem direito. Muito bem. Então, ano que vem esse chamado. Com certeza, ano que vem a gente vai estar gravando coisa também. Mas o pessoal já sabe. Parte 2, prometeu? Vamos. Deixa eu só aproveitar, cara, que eu vou responder uma coisa que eu tive que responder umas 4 ou 5 vezes. Não é hater não, hein? Não. Pessoal, é o seguinte, HKT2 está esgotado, a gente não vai reeditar, tá? É o, a gente não vai reeditar nenhum, na verdade a gente vai pro 4 e um fundo diferente. É. O 1 está esgotado. Que acabar é o 5 e... O 2 está esgotado, o 1.5 tem algumas peças ainda lá, tem, né, tem umas 20 ainda, 25 peças. E o 3 ainda tem, que foi o que a gente fez ano passado. Tem umas 150 peças. A gente fez esse ano, inclusive. Esse ano ainda tem peças. O 2, esquece, não tem mais. Mas qual é essa da parada, doutor? O pessoal acha que é edição 3.5 do D&D? Que é, não, é que o pessoal... O 3 estragou, não pode. É, agora a gente refaz, mas a gente muda o fundo, que é pro cara que colecionou. Ah, entendeu? Meu Deus do céu. Ele falou assim, quando a gente não chegou e não tinha nada... Só quero falar que eu tenho, e se a proposta for boa... Então, a hora que acabar o e-mail, a gente vai fazer um 1.666. Um, né? O 2 ele sempre vai melhorando, né? O 2 nos menores tinha lá o anjo e o demônio. Quando a gente foi pro 3, eu tava trabalhando em cima do livro dos Salmos. Aí, pra mim, conseguir colocar mais informações sobre os anjos, eu tive que tirar o demônio. Aí mudamos a marca d'água de fundo. Então a gente vai trocando algumas coisas. O 3 é convertido. O 3 é convertido já no caminho de Deus. É a versão Cabo da Ciolo. É, glória a Deus. O outro tava atrasado. Grola a Deus. O outro é caminho do meio. Tem capeta e Jesus. Tá bom. Mais algum recado? Recadinho pro escolhecendo. Eu acho que é só isso, galera. Mas assim, tem o 1.5 tem, o 3 tem, é só entrar em contato com a Diamond lá que tem. Muito bom, gente. Então é isso. Gostaria de agradecer muito todo mundo que escutou até aqui. Praise the Sun e Ósculo no Bode para todos vocês. É, e aí saiu o Century, que foi em 2010, mais ou menos, saiu o Century. 2012, 2010. Sim. Ah, foi agora, cara. É. Mas ninguém se importa com os quadrinhos. O Century é uma loucura que. Não, o Liga Extraordinária é sensacional. Não, não tô. É um bagulho que vai de Mick Jagger a Harry Potter. Assim, é uma loucura caótica do inferno. É nesse que o Harry Potter é tipo o Moonchild lá do. É esse mesmo, esse mesmo. É esse mesmo. Raios pelo pênis? Esse mesmo. Gênio. Oi? Harry Potter é o Moonchild do Crowley e solta raios pelo pênis. Eu não me lembro dessa parte do pênis. Não, o Crowley morre, mas ele não morre, porque ele transfere a alma dele para um discípulo que queria transferir para o Mick Jagger, mas não conseguiu. Mas aí ele transfere para um cara que estava moscando no show, que é o Voldemort, o Lorde Valdomiro. E aí o Lorde Valdomiro transfere a alma para o Harry Potter, então o Harry Potter, na verdade, é o Crowley. Mas a parte do pênis é que eu não lembro. Essa parte eu também não lembro, mas tudo bem. Isso tudo eu lembro. Eu posso ter imaginado. Mas melhorou muito na minha memória histórica. Ele só errou de não ter tentado transferir pro Kit Richards, que é muito mais longevo do que o total, que total. Mais durável. Então, gente, é por isso que eu não queria entrar nos outros quadrinhos. É exatamente por isso. Acho que o Eisner é superestimado. Não, o Eisner inventou a forma moderna de fazer quadrinhos. E daí? Né? Não tá achando melhor. É? Ele é só o primeiro, não, mas não é melhor. Não é que ele é o primeiro. Ele é o cara que criou a metodologia, né, cara? Grande bosta. Essa é a minha expressão de estar perdendo o controle. Você imagina Prometeu. Tô baixando o grau aqui. É. Will Eisner é uma merda. Você imagina Prometeu escrito igual Turma da Mônica em bloquinhos. Ué. Porra, isso ia vender muito. Se tivesse o nome do Alan Moore embaixo, ia vender muito, cara. Mudando de bloco. Vocês escutaram. Qual é a dubiedade da coisa? Ela não sabe se ela talvez tenha pego, folheado isso, na cabeça ficou lá no subconsciente dela e de repente ela soltou essa parada. Você pode interpretar talvez dessa forma? Não. Tá bom. Vamos pra frente. Vamos pra frente. Bem aquele bonito. Meme do Pokémon. Cara, lá vai, fodeu o Todd Williams. Caralho, ele... Por que você botou Pokémon, não? Não, o Pokémon você vai puxar depois quando aparecer os demônios com a Etion. Depois... entendi. Agora tudo está bem. Agora tudo está bem. Cara, isso ninguém aqui nessa mesa vai entender, mas eu entendi. Olhando os seus olhos, eu captei. Botar estamos sincronizados no Entei. Vamos baixar o Entei daqui a pouco aqui, você vai ver só. Tudo vai ficar bem. É o Lamour programador. Ele não é que nem a J.K. Rowling, que tipo, agora essa mulher vai virar na Guinness. Na Guinness é uma mulher, uma animaga. Sempre soube. Sempre foi. Nunca tive dúvida. Eu vi um vídeo esse dia tirando sarro disso. Que era um cara com uma peruca, fingindo que é a J.K. Rowling, assim na parede escondidinha, conversando com um leitor. Mas você sabia que o Hagrid era uma menina trans, né? Quando era adolescente. Aí ele começa a falar um monte de loucura. Mas você sabe que... A melhor explicação que eu vi da J.K. Rowling é que a J.K. Rowling é a primeira escritora que deveria ser contratada pela EA Games. Que ela passa as coisas pro DLC. Pro DLC, é verdade. Você compra aqui e você vai saber a verdadeira história da cobra do Voldemort. Ela vai... Lá adiante ela vai explicando. Sim. Tipo, explica pelo Twitter. Samuel with a smile. Eu tenho que trazer um violão um dia pra um negócio. Não tem não. Não pense nisso. Não seja louco. 22 etapas. Ele fala, ele pergunta, o que é fantástico? Por que são vocês dois entendendo? Eu travei a Lívia. É piada de Pokémon. É piada de não, Pokémon? Não, não é. Não, mas os dois estão muito afinados. Do Freakout. Você sabe que ela quase jogou essa porcaria desse líquido bizarro que ela fez aqui, que tá uma delícia, na minha cara, por causa da sua risada. Deve... Na sua cara, quase ela jogou na revista de 800 reais. Revista... Você sabe que é fantástico, Kelly? Tá bom, tá, lembrei. Enfim, vamos pra frente. Vai, fala com... Eu pensei que você fosse explicar outra piada que também ensina magia. Qual? Que era a piada do caçador, que ele entrou numa floresta. Eu tô me segurando na mesa. Vai. Agora conta. Começou, agora termina. Não, ele ri tudo primeiro, ele ri. Ele não consegue contar a piada. Quebra, aí ele conta. Ele entrou na floresta com a espingarda. Aí ele encontrou o urso desarmou ele, foi lá, arrancou as roupas dele, estuprou ele. Aí o caçador falou, caralho, que urso filha da puta. Aí voltou pra cidade e veio com uma sei lá, com uma escopeta, falando, vou matar esse urso, vai ser agora. Matar o Magnético. Vou matar o Magnético, o Valdomiro. Aí ele entra na floresta, vai lá, o urso vai e estupra ele. Aí ele, caralho, que urso filha da puta. Aí ele chega com uma bazuca pra matar. Aí ele entra na floresta e tal, o urso vai tirar a roupa dele, desarma ele, creva. Aí, caraca, não é possível. Ele vai com um tanque de guerra. Aí ele vai pra cima do urso vai, desarma ele, come o cu dele. Aí no final ele, cara, vou com uma bomba atômica aqui, matar isso não é possível, entra na floresta e o urso vai, desarma ele, come o cu dele. Aí quando o cara tá colocando a roupa de novo, o urso olha pra ele e fala, você não veio aqui pra caçar, né? Por que eu rio? Por quê? Meu Deus, por quê? Eu já expliquei, a gente ri de nervoso. Enfim, gente. Isso, né? É isso. Nossa, tão bonito o podcast e termina com essa piada. Bom, até convidado. Primeira vez que o cara veio aqui nesta...